Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Começou a edição do Estádio 97 pela Energia 97. Vamos agora em nome de Peugeot 208 com central touchscreen com taxa 0%. Liga agora mesmo, 40631489. 40631489, marque um test drive. Ticket de alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Em nome de Poloar, com a Poloar ar-condicionado, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. BB Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BB Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E do Grupo S, um nome construído com história no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, estamos na bagaça, Domênico Gato. Já tá na hora. Estamos na bagaça. Boa tarde aí. E, seu Bento? Oh, pois não. E com o avião no seu devido lugar. Sem aviões caindo. Sem aviões caindo, fala, seu Bento. Tudo certo aí? Mais ou menos, viu, seu Bento? É? Por quê? Duas coisas que eu não acreditei esse mês, viu, seu Bento? O quê? Uma delas? Avião caindo. Uma, a que eu vi, que o avião ia cair na Paulista. É. E a outra, seu Bento, que eu vi. Qual? Valor do meu cartão de crédito. Isso aí ninguém acredita. Jesus amado. É complicado, não é fácil não. Mas você pensa assim, né, será que eu gastei isso tudo mesmo? E aonde foi nesse valor? Fica procurando. Olha, vou dizer, cartão de crédito é uma das coisas mais, sei lá, escrotas que tem. Não. É porque é o seguinte, é legal. Você tem crédito, você vai gastando. Até você abrir. É, a hora que vem a conta. Tá deprê, né, mano? Aí você fala assim, putz, sabe, era melhor não ter tido, viu? Não, mas porque quando você paga a coisa assim na hora, ou você faz lá. Tem... É, você acabou, né? Acabou. Dói mais, passa. Ali você paga e você fala, pô, não gastei nada, né? Você tem, tipo assim, você tem toda a razão. É verdade, mas é verdade. Você vai metendo bronca. Aí você fala, legal, né? Puta, daqui 30, 40 dias. Aí você vê o que aconteceu, né? É brincadeira. E aquela que você paga parcelado nunca acaba? Ah, não, isso nunca. Não faça isso nunca. Meu, você olha assim, né? Aí você olha no cartão lá, 22. Não, parcelar não. Não faça isso. Mas, seu Bento, vamos Santos. Às agremiações. Let's go! Oi, Gê. Let's go! Meio aí é o peixe, né, nesse final de ano, e meio presidente. Meio bacalhau. É. O Conselho Deliberativo aprovou, né, em reunião na noite de ontem, né, as contas aí para 2015. A gente sabe que muitas vezes é difícil isso de cara logo ser aprovado. Ultimamente no país tá legal esse negócio de aprovar, todo mundo aprovando, hein, velho? Exatamente. Então aí, tá aprovado as contas pro ano que vem, quem entrar já vai ter o avar aí do Conselho Deliberativo para poder, enfim, seguir, né, com as contas e também desistiu do lance de vender os jogadores para tentar cobrir alguma coisa. Isso é importante. E esse é o discurso hoje, a expectativa de todo santista, que o próximo presidente tenha a capacidade de administrar, porque tem lá em mãos, tem a obra-prima, tem a matéria-prima, tá tudo lá, cara. Então não é possível que o Santos não consiga montar um time equilibrado, né, com jovens, com jogadores experientes, mas com capacidade para disputar título, para conquistar título, para vender jogadores, para fazer dinheiro. Pô, não é possível. Então essa é a expectativa. Pelo assim que você conhece, quem você acha que leva? Ah, é difícil. Tá difícil? É difícil, né, seu Bento? É difícil. Não tem ninguém que está com um percentual a mais? Não, nós temos dificuldade, na verdade, aqui em São Paulo, porque tudo é o que você ouve. E é o que você lê, o que você ouve. A gente não tem... É muito longe, A gente não tem conhecimento, a gente não vive o dia a dia. É difícil, são só na base das informações que vêm. Quem a gente conhece aqui é o José Carlos Pérez. Sim. Né? E eu acredito... Peguei me vibrando. Eu acredito que todos os candidatos, e de qualquer time, claro que o cara torce, claro que o cara tem a sua paixão pelo time, claro que o cara quer o melhor pelo time, mas é difícil. A gente sabe que é complicado um time de futebol. Todo mundo quer ser presidente de um time de futebol. Agora, poder resolver todos os problemas, poder fazer uma administração legal, aí é difícil, cara. Então, sincero e honestamente, não tem opinião formada quem teria a capacidade, né? Talvez E amanhã a gente vai ter essa oportunidade. O Ademir Quintino está aqui, que é um cara que vive lá dentro do dia a dia do Santos. E conhece, e por viver lá, por ter essa experiência, talvez possa passar para a gente quem seria esse candidato com capacidade para isso. Beleza. Vamos a vocês, Domênico. Nós! É, vocês. What the fuck now, Palmeiras! Fala de nós, então, né? É, isso aí. A expectativa é de vocês. Não, de nós, é o seguinte, né? Ele tá meio desanimado com essa história de vocês. Ontem ele não falou vocês, ele falou Rude. É porque você não tava aqui. Pescarmona, que esteve aqui ontem. Ele falou Rude e Pescarmona, ele não falou vocês. Ô, Domênico. Infelizmente. Mas o Palmeira, que amanhã, já vai viajar amanhã. Já? Pela manhã. Sim. Na parte da tarde, o começo da tarde, pra Porto Alegre. Sim. E segue em definição com dois jogadores. Portanto, em definição? É. Que eu acho que se não viajar amanhã, não joga. Não vai acontecer o que aconteceu na semana passada, que é o caso do Tobi e do Valdívia. Ah, o Valdívia não joga. Eu acho que nenhum dos dois jogam. Amanhã o clube viaja, assim, não vai ser que nem outra vez que foi depois. Mas o Valdívia não joga nem o último jogo. Vocês acham que, mesmo não jogando, deveria ir? Não. Não? Não, mas vai fazer o quê lá? Ah, dá apoio pro time. O psicológico, adianta, aquela força moral. Ali não adianta, viu? Dá apoio pra cara ruim, não adianta. Não adianta. Ali, dá apoio pra cara bom. Mas às vezes o cara se supera. Cara bom, você tem que dar apoio. Vai lá, você é bom, entendeu? Chega assim, pro cara que é bom, tá numa fase ruim, por exemplo, chega lá e fala, meu, você é bom pra caramba. Já fez isso, já fez isso. Já sabe como é. Agora chegar pra um cara e falar, bom, você fez... Tipo, pra quem que o cara vai... Você já fez, entendeu? Então não dá. Não fez. E o Paulo Nobre, viu, Domênico, em campanha aí, né, pelo Pescarmona, em campanha, que a eleição é no sábado. Sim. Falou que, meu, se tiver que gastar mais pro ano que vem aí, vai gastar do bolso, hein? Põe do bolso pra... Não tem problema nenhum. Mas aí fica meio eleitoreiro o negócio. Mas agora, se a gente tá final... Agora o poder do dinheiro. Mas... Infelizmente, a eleição, que eu, no meu modo de ver, teria que ser... Tá errado, né? É, dia 15, assim, de dezembro, porque aí todas as competições já estariam terminadas. Infelizmente, a eleição vai ser sábado agora, antes do jogo contra o Inter. Vai. Então, assim, ele teve um dia que ele deu uma declaração e eu ouvi, antes de ser presidente, quando o Tirone estava lá, e o Tirone estava pensando em ser presidente, ele falou assim, time que é rebaixado, o presidente não pode ser reeleito. Então? Time rebaixado, o presidente não pode ser reeleito. Só que o Palmeiras tem grande chance. Eu estava ouvindo ontem aí. E eu só não liguei para formular e questionar o Pescarmona que estava aqui ontem. Porque eu estava num trânsito desgraçado. Ontem foi eu estava ouvindo vocês. Ontem foi o buchicho. Estava ouvindo vocês aqui, mas o trânsito estava desgraçadamente ruim. E eu estava usando o GPS no celular, então não dava. Não dava para ligar. Se eu fosse ligar, eu não chegava no lugar. Já com o GPS já achei, não cheguei. O GPS me levou num lugar que não era. Eu fui parar em outro lugar. Mas também, porra, os caras colocaram o número lá, um número. E não é um número, é outro número. Coitado do GPS. O GPS me levou no lugar certo. Mas não naquele número, né? Bom, mas isso não importa. Aliás, um grande abraço aos meus amigos, Thiago, a todo o pessoal da Paris Vegas que fizeram os eventos conosco. Grande Thiaguinho. E ontem eu tive a oportunidade de tocar na festa deles de um ano lá. E aí eu fiz uma festa muito legal, muito legal. Ontem toquei só os anos 80. Foi show, foi muito legal. E agora voltando um pouco ao assunto, eu ia até questionar o Pescarmona, né? Porque parece que todas as vezes que os caras vêm aqui, e não só com relação ao Pescarmona, mas com relação a todos os presidentes que vão tentar uma eleição ou uma reeleição, é engraçado, todos eles têm a fórmula da coisa, né? Sabe resolver. Isso me lembra muito o Brasil, né? É o Os mesmo dois discurso, candidatos né, ao Dona? Brasil aí que ficaram pro final, né? Tanto a presidenta eleita aí, né? A Dilma quanto o Aécio. Eles falavam, André, não parece que eles iam salvar o Brasil, cara. O discurso é o mesmo. Ia salvar tudo. E não só eles, como todo político. Eles vêm lá com aquele discurso, cara, de que parece que sabe a fórmula da coisa, mas ninguém aí entra, não sabe o que faz. Complicado, viu, velho? Olha, é difícil. Fala, mano, desculpa. E aí, Domex, boa noite. Beleza, boa noite, beleza. RG, Motinha, Bento, tudo bem, gente? E vocês estavam ontem formulando, aliás, foi muito legal, viu? Muito obrigado a vocês que, pelo menos, fizeram as perguntas aí que todo Palmeiras gostaria de fazer. É nóis. Agradecer a todos os palmeirenses. O Sobro fez umas perguntas aí que foram muito legais. O Sombra fez que participaram via Twitter. O Sombra fez a vez de Parmeirense. Mas o Sombra, os Sombra, Domênico. Que participaram no ar, estão todos de parabéns. Não. E aí eu ia ligar. Não, mas você estava falando a respeito aí das declarações do Pescarmona, aí do Paulo Nobre, etc e tal. Mas eu acho que você tem que se pegar, mesmo quando você não acredita, tá certo? Que os dois possam fazer um bom trabalho, ou um deles possa fazer um bom trabalho, mas tem que escolher um lado. Porque tá ruim com eles, pior sem eles. Porque amanhã, se não é o Pescarmona, não é o Paulo Nobre, quem será? Só escolher um lado, velho. É aquele negócio lá, quem tá na chuva é pra se molhar, velho. Das declarações que você já ouviu do Paulo Nobre na mídia e das declarações que você ouviu do Pescarmona, inclusive aqui no programa. Porque o Paulo Nobre, ele se recusa a vir aqui enquanto o Benjamin estiver na bancada. Você acredita mais em quem? Quem você acha que pode ser o melhor presidente pro Palmeiras na próxima eleição? Honestamente, eu não acredito em nenhum deles dois e não acredito em nenhum dos 300 que estão lá. Não, mas se tivesse que escolher, porque você não pode jogar pro alto. Não escolher nenhum. Nenhum? Nenhum. E anular o voto? Eu responderia. Não tem como, não tem como. Você bem. Não tem. Eu manteria o Paulo Nobre. Paulo Nobre? Eu acho que ele ainda é o favorito, cara. Não adianta manter o Paulo Nobre também. Mas é aquela história, o cara não que vai votar, sabe o que o cara pensa? Desculpa, não, só um minuto. Mas não dá também, eu entendo, seu Bento. Eu entendo a sua posição, mas como é que eu vou deixar um cara que pegou o time na segunda divisão e vai entregar na segunda divisão pra ele ou mesmo ou pro outro? Como é que pode isso em 2 anos? Ele levanta e derruba do meu jeito. Ah, nós, vamos resolver. Não resolveu. Mas sua mãe não falava antigamente? Pegou? Depois deixa onde você achou. Não, mas não é assim, não. Acho que é assim, não. Sua mãe não falava isso pra você quando você era criança? Devolve, não, depende, né? Depende do quê. Ou não achou lá, deixa lá. Não é assim, né, MG? Pô, como é que pode? Claro que não, né? Como é que você vai deixar isso, mano? Olha, ele dá 2 aninhos só de tá, é muito pouco, né? Ele tá dando muita sorte. Porque a eleição é agora, antes do jogo do Palmeiras. Não vai Palmeiras saber, não, né? Palmeiras acaba 7. E engraçado. E o jogo é 7:30. Vai acabar 7 e o presidente eleito, ou reeleito, tem o Palmeiras ainda fora da zona do rebaixamento. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Porque se fosse daqui a 2 semanas, ou 3, né? Não sei quando que acaba o campeonato, acho que é dia 6. É, mas dia 7. 2 jogos, mas então, na outra, vamos supor que fosse segunda-feira logo depois, que eu não lembro, é 8? Dia 8. Aí eu quero ver, viu? Porque quem vai ser eleito, eu acho que vai ser o Paulo Nobre de novo. Também não. É uma coisa que eu acho, porque as pessoas que estão lá, elas comentam, né? Então os comentários é que ele ganha. Bom, bem. Antes o Sommer já chegou aqui. Ô Benjamin, vamos trabalhar. O Benjamin fica quietinho no canto, não fala porra nenhuma. Portuga tá no aeroporto também esperando o avião, avião cair. Mas já foi, já decolou, já pousou. Fala da BV, Beja. Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa, é BV. Bons negócios pra você. Beleza, bons negócios pra todos nós. É isso aí, estamos chegando aqui no Estádio 97, o estádio que tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, do Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Continuando com as manchetes, chama aí, seu Corinthians. Bento. Corinthians. Scream for me, Corinthians! Coringão, tudo certo, mano. E aí, Bento, firmeza? Beleza, o legal? Corinthians aí, tranquilo. O Corinthians que tenta e trabalha pra tentar renovar com o Guerreiro. É. Mas o Malcom aí, que o Corinthians tem 30%, segundo informações, poderia sair do clube, mano, logo precocemente. Mas também por motivo político, né? O irmão do empresário aí seria um dos caras que seria da parte da oposição do Corinthians, caso não vencesse, não entrasse, poderia negociar o jogador. A gente sabe como é que funciona essa hora, tem uma pressão. O Corinthians tem 30% apenas do jogador, que é uma promessa que foi citada no The Guardians, né? Aquele jornal conceituado no mundo. Uma das 40 promessas mundiais aí para 2015. Olha, Bento, com relação ao Malcom, a diretoria conduziu muito mal as negociações ali com o jogador aí. Inclusive a chuva cai aqui na região da Avenida Paulista. Que bom, que bom. Olha aí. Deixa chover. Que baita chuva. Deixa chover lá na região. Subiu um pouco lá. Aqui não tem que chover, tem que chover na porra da Cantareira. Deixa chover. Tá chovendo lá, hein? Deixa chover. Pelo menos tá chovendo. Deixa a chuva molhar. Mas se não chover na Cantareira, não adianta nada. Deixa chover. Tá cantando, Angie? Deixa chover. Se chover muito aqui, vai pra lá. Mas, ô Bento, com relação ainda ao Malcom, eu acho que a diretoria aí errou com relação aí a renovação de outros jogadores, com relação aí ao pagamento de outros atletas aí que inclusive cederam aí direitos para acho que acertar o Ralf, algum acerto que o Corinthians tinha pendente com o Ralf ou com o Petros, não me recordo agora, aí deram uma participação do Malcom. Eu acho que esses garotos da base, principalmente os promissores, aquele que você acredita que possa ganhar um dinheiro, você não pode fazer esse tipo de negociação. Você está devendo para determinado grupo de empresários aí, você que arque com essa dívida aí de uma outra forma. Você que faça um empréstimo, você que vá atrás de uma outra fonte aí para buscar, talvez, recursos para quitar essa dívida. Agora você vai ceder partes aí de um menino que, teoricamente, entendem que é promissor e acho que é. É um absurdo que a diretoria do Corinthians fez. Isso daí é muita incompetência, né? Tem que ser muito incompetente para ter um pensamento de jegue desse daí. Tá certo? Deve quanto, mano? Não, a questão não é dever, RG. A questão é que o Corinthians só tem 30% aí nos direitos econômicos do Malcom. Então, mas ele negociou. Mas ele veio da base do Corinthians, mano? É da base. É da base. Como é que só tem 30%? Aí que tá. O Corinthians ele devia uma participação aí pros empresários aí que representam, não sei se é o Ralf ou se é o Petros, aí cederam uma parte aí que já era. Não era a totalidade 100%. Pra quitar um débito que tinha com esse grupo de empresários aí com relação a outros jogadores. Ah, dando o passe do moleque. Por exemplo, você dá uma participação no passe, o que é ridículo. Lá na frente o moleque vira 30, 40 milhões. Vira 30, 40 milhões de euros, você ganha 3. Entendeu? É complicado, velho. O Corinthians, ele precisa realmente rever esses conceitos aí, porque conduziu muito mal essa negociação aí pra acertar outras pendências jurídicas que tem aí com o grupo de empresários. Mas, ô Mota, começa a pipocar também o nome aqui. De um argentino aí que já é cobiçado aí no mercado brasileiro há algum tempo. O atacante do Vélez aí, o Lucas Prato. Esse é o quase veio, né? Dele, quase veio, né? Pro Palmeiras, né? Dizem que o Flamengo tá bem adiantado aí com relação às negociações aí com esse jogador. Mas dizem também que o Corinthians pode chegar forte aí, porque o Corinthians aí no setor ofensivo, ele só tem o Guerreiro de atacante de qualidade mesmo aí, RG. Não que os outros não tenham ali. Eu acho que o Malcom é um bom jogador também. Como o Guerreiro parecia, como o Agüero. O Agüero. Tá louco? O Romero. Romero. O Romero parecia ter quando ele chegou no Corinthians. Ah, esse desisto, mano. Mas é complicado, porque tirando o Guerreiro, que é o atacante mais experiente que o Corinthians tem, os outros ali, as outras opções que o Corinthians tem ali, que seja o Luciano, que seja o Romero, que seja o Tocantins, são atacantes aí que teoricamente são muito jovens. Então acho que o Corinthians ele precisa ter um atacante aí mais gabaritado e um pouco mais experiente para formar uma dupla de ataque com o Guerreiro. Eu acho que não dá para você jogar uma responsabilidade de uma Libertadores jogando fora de casa no colo do Malcom. Não dá para jogar essa responsabilidade no colo do Luciano, do Romero, enfim. Tem que trazer um cara aí que tenha gabarito, tenha lastro, né, RG? E que não sinta o peso da competição. O Malcom é para ir cebando, é para ir... Porque no Campeonato Brasileiro ainda deu para levar trancos e barrancos, RG, com o Guerreiro, resolvendo todas as partidas aí pro Corinthians. É. Mas vamos supor que numa dessa o Guerreiro se machuque o ano que vem. Faz é Libertadores. Então, é isso que eu tô pensando. Já tem liberta aí, né, velho? A diretoria do Corinthians deveria se programar, já pensando em reforços aí pra disputa da Libertadores. O Corinthians, ele ainda não tá na competição, mas tá muito próximo de. Tá certo? O Corinthians, ele tem 99% de chances aí de ingressar na Libertadores 2015. Já era. Então tem que trazer jogadores de qualidade. Já tem o Edilson, lateral direito do Botafogo, que tá treinando no Parque São Jorge ali, tá treinando no CT Joaquim Grava. Não fechou, mas ele tá treinando lá. Ou seja, aquela mulher que não sai da tua sala, RG. Você vai trabalhar, na hora que você abre a porta, tá ela sentada. Tá lá, só de vestidinha, RG. Uma hora tem que pegar. Tá esperando, velho. A hora que você tem lá de falar, agora, cidadão. É verdade. Tá certo? O Edilson tá assim com relação ao Corinthians. Tá só esperando o Corinthians chegar. Chega mais cedo no escritório e pega, mas é verdade. Não tem ninguém. É o cara que já vai treinar, né? O Edilson é um cara que me agrada. Assim, né? Ele é aquele cara que é bom no ataque, mas na defesa ele deixa a desejar. Mas aí se você tem Ralf, se você tem o Bruno Henrique, esses caras que marquem por ele. O que o Corinthians precisa é de um lateral direito de qualidade que chegue numa porra de uma linha de fundo e saiba o que fazer com a bola. Não faça igual o Fagner, de tipo chutar pro meio da área e seja o que Deus quiser, não é assim. Então acho que o Corinthians vai se focar os esforços no Edilson aí também, vai estar acertando nessa contratação. Tá bom, Bento? Por enquanto é isso. É isso aí. Continuando, Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food, seu Bento. Tricolor. Meu Deus. Não, pera. Casa cheia hoje. Você já acabou, mano? Já. Eu já. Não. Não falei bastante? Não, falar mais, não, então. Você jura? O mano acabou? Fala mais. Não. Não fale mais? Não. O meu termômetro aqui, eu sei quando o mano fala mais. São as segundas. Mas você queria que eu faça o que da briga que teve ontem no futsal, lá no ginásio do Corinthians? Lamentável. Era disso que você queria que eu falasse. Eu tava vendo um trecho do jogo com os amigos. Sei. Corinthians ganhava de 2-1 na prorrogação. O que aconteceu depois? 1-1 e o Orlândia fez 2-1. No último, fez 2-1? No último segundo. Né? Não, foi 3-2, não foi? Não, 2-1. 2-1, jogo. No último segundo. Aí teve um problema ali, Sombra, do Cime ali, cara, que falou que o árbitro errou, porque a bola teria pegado na mão do jogador do Orlândia lá, ele acabou não marcando. Mas foi pra aí cima faltou um segundo aí pra acabar o jogo ali, o cara marcou um golaço, ele foi dominar assim, a bola meio... Não foi um chapéu, mas foi como se fosse um chapéu. O movimento que ele fez foi de uma jogada de domínio de bola, encobrindo o jogador do Corinthians, e não passou por cima, antes que digam que eu tô falando que ele deu um chapéu no zagueiro do Corinthians, não foi isso. Mas aí ele completou de primeira, fazendo um golaço, uma burdoada, faltando um segundo para acabar o jogo. Aí os jogadores do Corinthians cercaram a arbitragem, enfim. Eu acho que é um mau exemplo, Sombra, porque querendo ou não, por mais que você esteja revoltado, e não tô querendo ser coxinha não, porque estão falando, mas mano, você não era assim antigamente. É complicado, RG, porque num lance desse, cara, os jogadores incitando a torcida... Guarde a frase, eu não quero ser coxinha não. Eu não quero ser coxinha não. Quero ser coxinha? Eu nunca fui coxinha. Não, mas é verdade, Mota, eu nunca fui coxinha na minha vida. O que é coxinha? Coxinha é aquele tonto. Não. Saber o que é o coxinha? Coxinha é aquele tonto, por exemplo, o cara que vai pro estádio de camisa polo é coxinha, é tonto. Ah, é coxinha. É também como é rotulado uma camada da sociedade pelas pessoas que são tidas como... Olha o preconceito, hein, mano? Olha o preconceito, hein? Deixa eu discriminar os outros, você não discrimina. Se você não é mano, você é coxinha, pô. Não, não é assim, tem um ser, não. Tá bom, vamos ao São Paulo. Vamos ao São Paulo. Pera, agora eu comecei, eu vou terminar. Deixa ele acabar de explicar. Aí, Sombra, o Cime, que foi o pivô da confusão, ele acabou indo pra cima da arbitragem, isso daí acabou aí também refletindo na arquibancada. Alguns torcedores quiseram invadir, inclusive alguns invadiram. É, um tipo de lance como esse, Sombra, acaba numa dessa aí gerando aí uma confusão, pode terminar com morte até. Ou seja, futebol de salão não pode ter torcida mais. Lógico que pode. Tava cheio lá, hein, meu. Acho que pode, mas eu acho que... Não, mas o Corinthians é freguês do Orlândia, né, mano? 3 anos seguidos. Não, o Corinthians, ele vem tendo uma série de maus resultados, ô Mota, se não me engano, já acho que uns 4 ou 5 anos, cara. Bom, e é sempre na semi. Aconteceu, mas graças a Deus não aconteceu nada pior. Teve ali uma confusão aqui, uma ali, mas ninguém morreu, tá bom? Sombra, então, a dúvida hoje pra decisão, às 22 horas, caixa cheia o hoje. O Mota tá nervoso. Tá nervoso, mas você já sabe como tem que fazer. Ele veio perguntar, e aí, toma o remédio ou não toma? Ah. Eu não sou médico. Motinha, vocês estão tomando remédio por qualquer ele coisa. Ele não vai precisar. Já preparei. Ah, o Mota tá desesperado. Mas no sábado eu vou precisar. Cerveja, salaminha. É legal quando você não tá, né? Você só fica olhando do camarote. A dúvida do Rogério Ceni é se Michel Bastos vai na lateral. A dúvida ou Rogério? Do Rogério? Desculpa, do você? É mais ou menos. É mó corneta, hein? Mais ou menos. Já colocou mais ou menos, um mito, né? Como treinador? Eu já tô prevendo aqui 2-0. Não, fala isso não, amanhã os caras. Tá vendo? O mito colocou errado. Olha lá. Mas olha, então, o São Paulo deve ir a campo com o Rogério Ceni. Mito, meu Deus. Hudson. Mito. Rafael Tolói. Mito. Edson Silva. Eu quero ver amanhã se mito. Perder. Se é tudo mito. E Álvaro Pereira. Eu quero ver se é tudo louco. Mito. Louco. Denilson. Milton. Denilson. Souza. Ganso. E Kaká. 2 mitos. Aí na dúvida, se o Michel Vasco for na lateral, entra o Luiz Fabiano. Se não, ele joga, tira o Luiz Fabiano e joga Michel Bastos e Allan Kardec. Acho que ele não tira o Luiz Fabiano e acho que o Michel Bastos deve jogar, hein? Então, vai jogar na lateral esquerda no lugar do Alvaro. E quem sai, será? Sai o Álvaro Pereira. Se ele jogar na lateral esquerda, sai o Álvaro Pereira. Então é isso aí. O Luiz Fabiano sai em 30 minutos. Dá uma cabeçada no cara. Pronto, acabou o jogo. Você acha, mano? Mota tá nervoso. E você, já indo pro Morumbi, tá nervoso também? Mande sua mensagem pra nós através do aplicativo. Vamos saber qual é o clima do torcedor de São Paulo a caminho do Morumbi. Que, aliás... Muito. Lá tá lá pro Morumbi tá limpo. Tá limpo. Vai dar pra ver daí? Olha, você vê que ali não, olha o cinturão, olha o cinturão. Tem um cinturão de nuvens negras que parece que vão até só o rio. Ainda bem que essas nuvens negras não estão. Aquele buraco ali é meio estranho. Se descer tudo aquilo, velho. Sombra. Oi. Só não tomar gol hoje. Mas você que assistiu o primeiro jogo. Você que viu o primeiro jogo do São Paulo e Atlético Nacional na íntegra. Ah, sim. Atlético Nacional de Medellín, né? É de lá. Assusta. É um time que assusta ou é uma porcaria? Ah, mano, eu não posso dizer pra você que é um time que assusta e também não é porcaria. E é aquele... Mas passa hoje, então? Gente, como que eu posso depende dizer que passa? Depende da defesa, mano. Ué, só confiança. Time, você acha que o São Paulo é um time confiável? Você acha que é melhor do que o Atlético Nacional? O Atlético não é um time fantástico, mas o problema é o seguinte. A defesa do São Paulo é uma defesa que preocupa. Entendeu? É isso. A questão é, eu acho que o do Atlético não é um time maravilhoso, aquele que bota medo e tal. Mas o problema é as besteiras que podem acontecer. É o jogo do psicológico. Tomar hoje. Um gol logo no começo, o juiz fazer uma M. Mano, eu penso diferente. A questão não é se a defesa do São Paulo é boa ou não é. Já podia ser a melhor defesa do mundo. O que impede de um time que vem visitar o São Paulo Morumbi de fazer simplesmente um gol? Ainda que seja uma baita defesa. Acontece. São coisas do futebol. Escanteio, é uma bola falta. Alçada na área, é uma bola parada, é um contra-ataque. As coisas acontecem. Podia ser a melhor defesa do mundo. Toma gol. Pode tomar gol. Ué, tomar gol faz três. Mas não é assim. Tomar um faz três. Acho que o São Paulo, porque joga em casa, é favorito. É favorito a vitória. Sim, claro. É torcida. Né? Tem torcida a seu lado. Torcida não ganha jogo, mas é melhor jogar com ela do que contra ela. Então... Cara, é. Agora, a garante vai passar? Imagina que a garante vai passar. Sei lá. Mas estamos torcendo. Acredito que possa passar sim. Eu acho que não é nada impossível. Seria você falar assim, porra. É, olha, é. Se fosse assim, pô, o São Paulo perdeu de 2, de 3 lá. Aí a coisa começa a se desenhar de uma maneira muito ruim, óbvio. É, mas foi 1-0. E esse fator torcida também precisa ver o adversário. Não é todo adversário que sente, né? Estádio cheio. Tem adversário que nem liga pra isso. Os caras já estão acostumados. Claro. Né? É verdade. Agora você pega um time lá, sei lá, o Juvenil do Jundiaí. Você bota dentro do Morumbi, os caras vão fazer xixi no calção. Véio. Tanto que agora você pega adversário que tá acostumado a disputar. Jogo internacional, é lógico. Os adversários aí, se tá cheio, se não tá cheio. Imagina, se você receber o Bayern de Munique no Murumbi, você acha que os negros vão ter mim? Não tremei em lugar nenhum. Estádio, time com Bayern de Munique. Estádio cheio. Barcelona, jogo com Corinthians. Que não jogou com o Corinthians. Isso é conforto. Não, ali é porque. O Chelsea, você acha que não tremeu no Japão? Gente, estádio cheio é conforto pro time da casa. Mas não significa e não representa que seja. Mas o RG, Corinthians e Chelsea no Japão, você não acha que o Chelsea tremeu? Eu acho que tremeu. Tremeu. Se você sentiu algo tremer lá, foi outra coisa. Ele tremeu. É terremoto. Tá certo. Foram as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Já vamos aqui apresentar o nosso estreio no Ninho. Mas antes, vamos colocar a nossa trilha de Natal, a nossa trilha do leilão de Natal do Estádio 97, não é não? Porque estamos com mais uma campanha 2014. Quem dá mais? Leilão de Natal do Estádio 97. Hoje, nosso estreio no Ninho é um grande doador. Ele foi o vencedor do leilão de Natal do Estádio 97, uma vez pelo maior lance, outra vez por sorteio. Paulo Genaro Verrone, né? Tá aqui com a gente. Quebrou pra vocês, Ninho. Legal. Parabéns, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado. Boa noite, Sombra, boa noite, pessoal. Boa, é um prazer quase sexual estar aqui com vocês. Opa. Não calma, fala aí. Isso. Fala isso do lado do Mota, já tá relaxado. Mas ele fala isso do lado do Mota, porque no navio... Ele foi no navio ano passado. Você foi no navio? Foi. Tava lá no navio ano passado, não, ano retrasado. Retrasado, isso. E o ano que vem, tô lá e levei mais 5 amigos, tem 5 cabines fechadas por mim e pela Renatinha. Aí, que legal, então, aí sim, navio da velha. Aí a gente tava tomando uma gelada num dos bares lá e ele... Tá com ele lá ainda? E ele acariciando o Motinha, cheio de amor pro Mota. Que isso? É, velho. Relaxa, só aventura, só aventura. A gente tava lá no Tiger Bar, né? Tá de mão dada. Tiger Bar, belo bar. O Motinha pegou na minha mão aqui, não larga mais. Isso porque eu trouxe meu filho e meu irmão pra tentar dar um jeito de deixar ele me agarrar. Ele não tem família, não tem ciúme. Pra impedirem que você vá embora com o Mota, não é isso? Exatamente. Ah, tá certo. Mas, Paulo, olha, muito obrigado pelas suas doações. Você foi sorteado no leilão de Natal, no leilão da semana retrasada, com a doação de 1.200 quilos. Isso, exato. E na semana passada, você foi o vencedor do leilão com quilos de feijão. Você doou 1.200 quilos de feijão. Foi o replay. Você é o famoso rei do arroz com feijão. Sensacional. E se os ouvintes bobearem, eu vou ser o vencedor do terceiro também. Que coisa! Do leite. Você tá sabendo, Paulo, essa semana... Essa semana estão valendo doações em quilos de leite em pó. Quilos de leite em pó. Então, se você é um cara que quer concorrer a essa vaga de estranho no ninho, como está aqui o palmeirense Paulo Genaro Verrone, você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar no nosso site, 97fm.com.br, vai no ícone de do menu de promoções, clique na promoção Leilão de Natal do Estádio 97, faça seu cadastro e registre qual seria a sua doação. Qual seria? Na sexta-feira, às 7 da noite, vamos encerrar o leilão edição Leite em Pó. Batemos o martelo. A maior doação dará o direito de ser estranho no ninho ao dono do lance. E faremos o sorteio de mais um, não importando quantos quilos foram doados, quantos quilos foram ofertados. Tá ano bom? Passado, mil Ajuda. Quilos. Mil quilos o ano passado. Vamos, ano passado vamos, foram mais de mil quilos, vamos, é isso? Mil, redondinho. Mil quilos de leite em isso, pó. Isso, vamos bater esse ano. Vamos ajudar as crianças, gente. É isso aí. Ô Paulo, mas nós estamos vendo aqui, tudo é festa, é Natal, né? Todo mundo feliz com as doações, as entidades beneficentes estão aí. Avião não caiu. Muito agradecidas. O avião, que graças a Deus, caiu. Não caiu porque trocaram o avião, trocaram o número, trocaram tudo. É verdade, trocaram. O dia inteiro rezando. Não, trocaram tudo mesmo. Minha mãe passou o dia inteiro rezando. Elas eram moças. Porque a sua mãe é uma pessoa de bem e pensa nos outros. É verdade. Parabéns. Ok. Ah, agora... Eu tenho duas coisinhas para falar rapidamente. Sim. Antes de mais nada, um amo ela pra minha esposa, certo? Ah, aí, RG. Qual o nome dela? Andréa. Andréa vai levar hoje três cartões pra Nakamura. Olha só, RG, três? Ah, merece. Coitado. O cara que ganha um leilão desse, não, é pra mim. Não, é verdade. Hã? Não é pra mim. Aí, se ele quiser usar com você. Mas é ele que usa também, ele quer isso. É, lógico. Ah, entendi. Você vai usar comigo? E o segundo, eu recebi mais ou menos 1.200 mensagens pedindo pra reproduzir uma frase. Pois não. Chupa, mano. Chupa, inferno. Chupa, olha, mano. Tomara que na hora que você concluir a doação, não. Você seja vítima de uma descarga elétrica. Não, que ele vai doar, ele vai fazer o bem. Então, ele vai fazer o bem no inferno. Não, mas não pode fazer pro inferno. É, vocês palmeirenses têm essa coisa de falar que são os campeões do século. Agora, chupa, mano, é a frase do século. Pode catar, ó. Olha, mano, eu não tenho nada contra, mas foi um pedido do povo, né? Do povo. É, então você manda esse povo para aquele lugar. Não. Mandar, e aí, e aí gostaria de fazer outra pergunta pro Sombra. Pois não, faça. Ao longo dos 15 anos de estádio, por que que vocês mudaram o Chupa Domênico e puseram pro Mano? Na verdade, aí, nada Domênico. Mudou. Assim, originalmente, era aceita e pedala, Mano. Não, Chupa Domênico. Cara, você é meu brother, como assim? Você é palmeirense, como assim? Mas é o pessoal que tá querendo saber. Não, mas que pessoal? Lá atrás era aceita e pedala, Mano. É, o cara conhece o estádio. Vocês tinham uma musiquinha. Deixa ficar com Domênico, você tinha uma musiquinha. Ah, eu não tinha musiquinha nenhuma. Tem musiquinha sim. Você não pode lembrar que era musiquinha, Mano. Tinha. Você é palmeirense, pô. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Tá vendo? Chupa, Domênico, mania nacional. Olha o teu amigo aí, ó. Você é palmeirense ou não é? Aí, o cara lembra, o cara é memória viva. Olha o teu amigo, pô. Não, eu só queria saber do Sombra. Não, você queria saber. Por que mudou? E a musiquinha do Sombra, você não lembra? A do RG, não? Não, eu não tenho a musiquinha, não. Aí não lembra, aí não lembra. Olha, essa aqui você se refere? Você lembrou agora? Não é possível, velho, meu Deus, não. Aí, Domênico, cara, mó vendido. Porra, você é vendido, hein? Só que é velho, hein? Não, quero ver se vai mostrar a musiquinha de todo mundo. Aí, ó. Você é palmeirense, pô. Tá velha a música, não tem mais Parque Antártica. Você falou que era o mesmo. Você disse que é o mesmo. Mas já foi, ó, já foi. Solta os meios a roto. Domênico Gato. Gosta de grande de grosso. Ó, louco, velho. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Maria Mundial. É mal educado. Não mudou nada. Nada, mesma coisa. A boca também, a mesma porcaria. Tá fora e tá sempre fedido. Não usa desodorante. É verdade, tá sempre. Meleca, cueca. Domênico, você é um cara querido, Domênico. Porra, Domênico, imagina se... Eu vejo esse querido aí. Olha lá o povo aplaudindo. E o cara vai deixar tocar até o fim, velho. Vai deixar até o fim. Olha aí. Não só. Pera, mas pera só um minuto. Mas só tem minha musiquinha, não tem outra música. Parece que sim, O RG não tem música, o Mano não tem música. Não, eu não tenho. O Benjamin não tem... Mas aliás, ele fez um questionamento legal. A melhor música era do Benjamin. É nessas horas você conhece. É a melhor música. É nessas horas você conhece um covarde, né? É. Ele é, quer. É. Ele não quer ir sozinho, ele quer levar os caras junto. Seu covarde, o pipoqueiro. Eu sou covarde. Se for minha música, sobe minha música, o Chupa Domênico. Ele questionou por que virou Chupa Mano e não. Inclusive, essa música ela foi lançada uma vez no CD do Estádio 97. Vou ver raridade. Aqui pra gente proporcionar pra que as pessoas façam download dessa música. Não do Domênico? Como das outras também. Não, das outras não precisa. Vai do Domênico. Nada, é do Domênico vai primeiro. Aí você é vendidinho, você? O Center Pedala Mano. Sucesso. Mas eu lembro que essa música, Sombra, essa música foi mais baixada na época do que qualquer música do Roberto Carlos. É, lembra? Mais baixada. Agora, o Center Pedala Mano não morreu. É que o Chupa ganhou corpo. Não, e sabe o que mudou, Sombra? O Chupa do Mano cresceu. Tá certo. E sabe o que mudou da música do Domênico? Já que ganhou corpo aqui, ó. A música do Domênico, ela não é a mais baixada, ela é a mais rebaixada. A mais rebaixada. A música mais rebaixada. Olha! Pô, Benjamin, não viu? Você viu a ilação que ele fez? Foi você que lembrou. Aí. Mas sensacional, viu, Verrone? Agora, muito obrigado pela sua. Bebe, não tem mais musiquinha? Não vai, tem ter, mais... vai ter, vai ter, claro tá. Que vai. Ano claro que vem. Que ano que vem. É legal relembrar todas ano as musiquinhas. Ano que vem, ano que vem. O mano tem razão. Ô, sujeito sem caráter. Ninguém te perguntou nada. Primeiro o senhor chega e fala boa noite aqui. O senhor chegou depois de todo mundo. É isso aí. Tá? Mas, ó, pessoal, vamos variar, né? Vamos ajudar, vamos votar, ou melhor, vamos doar. Entre no site da Energia 97FM. .com.br e participe do leilão de Natal do Estádio 97, tá bom? Faça sua doação e concorra a vagas de estranho no ninho. Você fazendo sua doação, você vai ajudar muitas instituições beneficentes que precisam demais, tá bom? Participe do nosso leilão de Natal do Estádio 97. Ô, Verrone, estamos vendo aqui, você é palmeirense, né? Quando diz meu pai, ilustre, faz favor. Tá certo, ilustre palmeirense. Ilustre sofredor. Diz uma coisa, cara. Você tem feito orações? Promessas? Não. Como tem sido Mandingas. O seu comportamento diante do que tá rolando aí no porco? Você acha que estão Verrone a sujeira pra baixo do tapete lá? Boa, RG, salvou a hora, RG. Ave Maria. Deus. Seja Paulo Genaro Verrone, de São Genaro. Sombra, o ano passado eu quase não assisti nenhum jogo do Palmeiras. Sim. Esse ano também não. Eu sinto pela tradição que o Palmeiras tem, pelo nome, pela camisa. Aquele pessoal que está lá dentro, entrando um e saindo outro e continuando da mesma forma, simplesmente me lembra o Brasil. Está exatamente igual, é o que na eu minha falei, opinião. Falei, então é assim, ontem vocês trouxeram aqui o candidato, na minha opinião, ele não disse nada de diferente, nada de novo. Não é 30 milhões que vai resolver o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é um só. Entra um e sai outro, continua a mesma coisa. Então, eu não sei, sinceramente. Eu não sou do meio. Uhum. Eu acho que a diretoria do Palmeiras deveria olhar um pouquinho por cima do muro. Olhar o São Paulo, que o ano passado teve um problema político. Ah, não, babando o ovo do São Paulo, você quer? E resolveu o seu problema. Chupa, mano. Olhar para o Corinthians, onde foi desenterrar um guerreiro que não existia, um Gil que não existia, e buscar jogadores que honrem a camisa do Palmeiras. Eu acho, sinceramente, com dor no coração, que o Palmeiras já caiu. Por quê? Porque quando eu assisto qualquer time que está para baixo jogar, eles não têm qualidade, mas têm vontade. Você pega aí Botafogo, você pega Vitória, pega Bahia. Você vê os caras correndo. Quanto o Coritiba, o Palmeiras não entrou em campo. Aquilo lá não é o meu Palmeiras. Então, infelizmente... Eu falei a mesma coisa, eu assisti o jogo. Eu quase fiquei com dor. Inacreditável, um time que faltam três rodadas para acabar o campeonato. Um time precisando ganhar para não evitar o rebaixamento. O Palmeiras deu um chute a gol. Incrível. O Verrone, e até eu estava ouvindo o que você comentou agora, e ouvindo o Domênico na abertura do estádio, e eu penso o seguinte, os candidatos às eleições... invariavelmente de todos os clubes, eles têm o mesmo discurso e, como você disse, semelhante aos políticos tradicionais que nós já conhecemos no Brasil. Todos têm a solução, todos sabem como fazer o negócio funcionar, mas só que nenhum deles, até porque tem medo, nenhum deles chega e fala, olha, não existe uma solução rápida, não existe uma solução óbvia, é difícil, deve muito, né? Todo mundo fala que vai ter solução e ao mesmo tempo fala, não pode gastar mais do que arrecada. A primeira coisa que faz é gastar mais do que arrecada. Com certeza. Não é verdade? E não existe essa coisa de dizer, porque tem que arrumar e vai ter que trazer. Não tem essa de tem que arrumar e tem que trazer. Você sabe por quê? Porque não tem como. É que nem um presidente, um candidato à presidência do país, chegar e falar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, etc e tal. Você está sujeito às condições econômicas mundiais, você está sujeito a N coisas das quais você às vezes não tem nem como você ter comando, domínio, né? E você não tem muito o que fazer. Você tem que aplicar um remédio que às vezes é amargo, que é antipopular. Mas todo mundo tem medo de chegar e falar assim, de ser antipopular. As pessoas têm medo de chegar com discurso antipopular. Porque todo mundo quer que, não ganha sombra, que arrume a solução. E a pessoa, e como todo mundo tem sempre a esperança nessa solução, todos vêm, eu tenho a solução. Não é assim. O Palmeiras perdeu, na minha opinião, o seu timing. Foi exatamente nos dois rebaixamentos. Ali o Palmeiras teria que ter arrumado a casa. Hoje não consegue. Já no primeiro tinha que ter arrumado. Amanhã, o ano que vem, não vai conseguir. E se continuar desse jeito, infelizmente eu sou partidário do Mano. Vai virar uma portuguesa e vai pra quarta divisão e acabou. É porque você perde. Você é a favor da fusão? A gente não tem mais referência. Eu conheci uma geração, tirando a Parmalat, que foi uma geração vencedora, a única, na minha opinião, da geração que eu conheci, que era unânime. Time de futebol, técnico, diretoria, foi a geração de 78 e 79. A partir de 80, o Palmeiras começou a entrar a ladeira abaixo. Por que que eu falo isso? 78, o Palmeiras foi vice-campeão, manteve a estrutura óssea, né? A espinha dorsal. Foi para 79, perdeu uma semifinal para um Internacional com um gol que o próprio Falcão declarou que ele jamais colocaria o pé dele na bola, como ele colocou e fez o terceiro gol. O Palmeiras perdeu por 3-2. É isso aí. Depois daí, o Palmeiras não teve mais uma hegemonia de diretoria, comissão técnica e time de futebol. Por que que eu falo isso? Porque essa é a minha opinião. O Palmeiras teve a coragem de quase perder uma Libertadores dentro de um Parque Antártica e, na minha opinião, não foi por uma vitória própria. Foi os caras que erraram o pênalti. Exatamente. Então isso demonstra, ao longo do tempo, que o Palmeiras, volto a repetir, na minha opinião, que nos próximos 3, 4, 5 anos, não se endireita se não houver um choque. Olha, e não desculpa, só um parênteses. Quando eu disse que não tem solução, eu falo, solução a curto prazo não existe. Não existe mesmo. Quando eu falo, tem solução, mas é dolorosa e muito demorada. Por que que eu comparo o Palmeiras hoje com o Brasil? Eu, quando tinha 20 anos de idade, os meus professores, meus pais falavam para mim, o Brasil é um país do futuro. Hoje, com 52, eu vejo que esse futuro tá aí para todo mundo ver. Não existe. E o Palmeiras, de 78 e 79, foi um Palmeiras. A partir dali, lógico, tirando a gestão Parmalat, o mérito da diretoria, com todo mundo lá, com grandes jogadores, tirando esse período, o Palmeiras deixou de ser o Palmeiras. Hoje, se eu chegar para o meu filho que está aí fora e perguntar para ele qual é o distintivo da camisa do Palmeiras, nós perdemos até essa identidade. Essa é a minha opinião. Tá certo. Oh, parabéns, hoje, nosso bem. Convidado, estranho no ninho, vencedor aí do leilão de Natal do Estádio 97, olha, um dos vencedores, não, é o Paulo não. Genaro Verrone, você vai ficar aqui não o resto? Precisa, mano. Genaro, fica à vontade. Não sentiu dó. Você até às 8 horas vai ficar à vontade. Aí, Genaro, vai falar com a gente. Agora eu vou falar pra você. Fica aí, vou mandar chupa. Ontem eu fui ao show do Paul McCartney e eu fui no Estádio Novo do Palmeiras. É sacanagem aquele estádio, hein? Você ficou do lado do Paulo Nobre lá? Ali é o estádio mais bonito, não tem jeito. O estádio não é dele. Não, eu perguntei se você ficou ao lado dele. Ele pode não vir a um programa que eu estou. Agora, eu ir ao estádio com ingresso. Tá, mas você não respondeu. O Paul McCartney ficou mais em campo do que o Valdívia ontem. Quanto tempo ele ficou? Três horas? Ficou bastante. Mas então, três horas. Valdívia não vai ficar três horas até o final do ano. O estádio do Palmeiras é bonito pra caramba. Pra caramba. E ontem você falou do Valdívia, vocês viram? Vocês falaram da coletiva do Valdívia ontem? Não. Falamos. O Valdívia falou? Durante o programa, sim. Sim. O Valdívia falou um negócio ontem, ele falou, pô. Antigamente, ídolo no Palmeiras era quem ganhava título, agora é quem escapa do rebaixamento. Ele tá certo. E o pior é que ele tem razão. Certinho. O estranho tem razão. E ó, quando perguntaram aqui quem é que. Ó, vou ser sincero aí, Gê. Eu acho que a mentalidade já vem há muito tempo, né? Você pega lá esses 300 conselheiros, nenhum deles vai dar certo. É difícil. É difícil. Ou você muda todos esses caras e põe pessoas novas lá com outras mentalidades. Ou então, velho, não tem jeito. Porque é o seguinte. É difícil. Cara, tem jeito. Se ganhar o Pescarmona, você acha que vai ajudar em quê? Mas o... Se ganhar o Paulo Nobre, vai ajudar em quê? Eles tiveram a oportunidade deles já, todos eles. Outro detalhe que tem que ser dito sempre, cara. Todas as vezes... E o Pescamano estava aqui ontem, eu estava ouvindo, ele falou. Vocês acham que o Gordo não está mandando? Ele manda lá há muitos anos e continua mandando muito mais do que vocês acham. Ele afirmou todas isso também, as vezes. Eu perguntei para ele, foi o Mustafa tá vivo lá ainda? Então, falou quando muito. Eu falava aqui, mano, você ficava falando não, não comigo. Eu falei, olha, o Gordo lá manda. Verdade. E outra coisa, todas as vezes, dos três... Eu tô colocando já isso aqui como um rebaixado, porque na minha opinião o Palmeiras está caído. Esse time agora, tá caído, mano. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tem a mala branca nas aí. Três vezes, vamos supor que o Palmeiras caiu, nas três quedas, teve dedo do Gordo lá. A primeira foi ele mesmo que derrubou, porque quando ele pegou lá da Parmalat, a época que ele pegou, ele não conseguiu gerir direito o time do Palmeiras e derrubou pra segunda divisão ele mesmo. Bom, aí depois ele elegeu lá. Falou que ia parar, que ia abandonar, aquele papinho furado, e elegeu lá, porque ele consegue eleger pessoas lá, vocês sabem disso. Lógico. Ele tem um monte de seguidores, né? Influência. Ele parece Twitter lá, ele tem um monte de seguidores, né? Então, assim, ele conseguiu eleger lá, na época, o Della Monica. Aí o Della Monica ficou lá um tempo lá, e o time não foi bem, mas não foi mal, também foi pior do que a gente achava. Aí depois o Della Monica, que conseguiu a reeleição... E vem o Beluso. Sim, né? Sim. O Beluso. O Beluso já não é da área dele. É a oposição. Aí depois do Beluso, quem entrou foi candidato de quem? Dele de novo. Que foi o Tirone. Sim. O que aconteceu? Derrubou para a segunda divisão. Agora o Paulo Nobre, de quem que é o Paulo Nobre, gente? Vocês esqueceram? O Paulo Nobre, quem conseguiu eleger o Paulo Nobre foi ele de novo. Segundo o Pescarmona, outra coisa, é o pai político. Quando se trocou treinador lá, quando foi embora o Gareca e vem o Dorival, que é péssimo treinador, ruim, mas é ruim que dói. Num ano ele conseguiu derrubar dois times. Derrubou lá o Vasco e derrubou o Fluminense também. Derrubou os dois no mesmo ano. É, eu falei aqui, quando veio, eu disse, vamos para a segunda divisão. E faz tempo que ele chegou. Ele chegou ainda, tava no primeiro turno ainda, finalzinho do primeiro turno, não é isso? E aí o que aconteceu é o seguinte, gente. Tá aí, ó, Paulo Nobre derrubando o time pra segunda. De novo, o dedo de quem? Do Gordo lá. Sabe o que eu queria perguntar, cara? Não adianta. E a oposição do Palmeiras é fraca demais. Não tem candidatos que sejam competentes ao ponto de levar o Palmeiras à altura que ele merece. Pode falar. Sabe o que eu queria perguntar pro Dorival, Domênico? Por que ele leva tanto jogador no banco se ele usa só dois ou três? Não sei. E eu tinha uma informação. Juro por Deus. Eu tenho uma informação que é o seguinte: o Dorival tem contrato até junho. Do ano que vem. A minha informação fala que, caindo ou não caindo, o Dorival não fica. Não fica. Tá certo. Ah, por que, vamos... que já não... Então, desculpa só. Sabendo disso, velho, o Palmeiras precisava agora de um choque. Agora, já pra esse jogo. Tinha que ter mandado embora já. Quatro jogos, derrota em quatro jogos. 2x0, 2x0, 2x0, 2x0, não faz gol. Manda embora o negro. Já tinha que ter mandado embora agora. Já não tinha que ter voltado lá da... de Curitiba ali. Acho que ele vai botar os argentinos. Manda embora. Vai botar os argentinos, tudo põe qualquer um. Qualquer um punha lá. Qualquer um pra ser treinador. Já tinha um choque térmico da coisa. Já ajuda. Com ele lá vai ser de novo. Ó, já vou ver. Já vou falar pra vocês. Vai jogar Juninho de um lado. Vitor Luiz de meio. Aí pronto. Já foi pro saco. Vai Wesley de novo. Essa praga que não vai embora. Que os caras segura. Ferrou, velho. Ó, segura. Porque, e outro, o Natan, o menino, não joga. Então vai jogar lá na zaga, vai ficar lá o Lúcio e mais o Vitorino. Vitorino, nem o Tobi, olha. Então, meu amigo, segura. Oh. Segurar o menino Nilmar. Esse cara vai ter que jogar bola no seu time, hein? Quem? Olha, Wesley. Não vai. Vai ter que jogar muita bola lá, hein? Acho que isso aí é uma grande invenção. Bom, ligue aí, participe, 3284-7097, ligue e participe no oferecimento de Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero, isso mesmo, taxa zero. Ó, também tem o Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. Dê um bom exemplo para as pessoas agora, menino. É, isso aí, Sombra. Ó, todo mundo aqui no estúdio barbeado. É. Todo mundo pronto pro abate. É isso aí, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela pizza lá embaixo do braço, fedendo, parecendo uma jaula de rinoceronte. Meu Deus! A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem torcida Peugeot pra São Paulo, pra São Paulo e Figueirense, tá bom? Pra domingo, às 5 da tarde. Você que quer participar, torcedor do São Paulo, tem que entrar no ar e dizer: quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. E ganha sua vaga nessa tremenda mordomia da torcida Peugeot. Vamos a primeiro ouvinte. Oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Chove no Morumbi, hein? Muito. Muito. Chove, hein? Eu vou te falar, chove. Dá pra ver por aqui. Graças a Deus tá chovendo. Chove lá fora. É. Mas aqui dentro... Faz tanto frio. É o Polo Ar. É, alô? É o Polo Ar ligado aqui, o carro. Alô? Não tem ninguém? Alô? Não tem ninguém? Tchau. Ô, produção, avisa o Portuga lá, pode ir. Ah, Capivara. Já sei, já sei. Caiu lá. É. Alô? Alô? Alô? Quem está falando? De novo. Alô? Não vai ouvir. Caiu o retorno do ouvinte. Mas, amigão, fica aí na linha, você já será atendido. Ah, ele já desligou. Era. Desligou na nossa cara. Ô mano, manda um torpedo pro Portuga lá, fala pra ele voltar do aeroporto. O Portuga hoje ele colocou a culpa no sol. Ele falou, pô, tá sol de manhã, mano. Eu falei, então, mas sol não tá. É, não, você não pode usar como desculpa pra chegar atrasado. Ele falou, ah, não, quer dizer, tá chovendo. O Portuga tá dando migué hoje ainda, é isso mesmo? É, meteu. E o vidente que falou que. Não é que ele errou. É que vocês viram isso? A TAM mudou o... Então, o Sombra falou. Mudou? Vai fazer o quê? E ele falou que quem pode cair é a Chapecoense ou o Palmeiras. Não, ele falou que a Chapecoense não. O Palmeiras não cai, não. Pode, o avião um também dos não dois. Caiu. Ele falou um dos dois pode cair. O avião cair. Também não caiu. Então, mas ele mudou. Só que o avião você troca, o Palmeiras não tem como trocar agora. Não existe como se pudesse trocar por 11. É, então. Mas você não. Ele queria pôr 30, nego diferente. Não! É verdade. O Pedro Carmona ontem falou que desse dos 11. 9 ele ia trazer. 9 ele. Ele falou, mas a gente não vai cair. Mas peraí, mas quais 11? Porque o Palmeiras não tem só 11. Não, ele, não do time dos outros 30 titular. Ele dizia que Fernando Praz e o Valdívia. O resto. Mas tá, ele tem razão. Estranho. O resto é porcaria. Já temos outro ouvinte na linha, mas antes uma pergunta do Eduardo Tadeu. Uma pergunta não, é uma mensagem do Eduardo Tadeu Bogossian Filho. Emerson Leão era o nome pro Palmeiras agora. Você concorda? Não. Não concorda. Vamos ao ouvinte, 3284-7097. Conversei com uma pessoa que disse que é Emerson Leão sem chance. Alô? Alô? Alô, Domênico? Alô, opa, quem é? Ô, é o Marco Aurélio, beleza? Marco Aurélio? Isso. Marco Aurélio do quê? Marco Aurélio, Tome Augusto. Tome? Isso. Tome Augusto. Então tá bom, e quantos anos você tem? Eu, 25. RG 2.5 hoje, hein? É. Com chuva, RG. Com muita chuva. O que eu posso dizer? Não sei, ué. Eu posso dizer o seguinte, ué, ele tem que tomar mesmo, porque se ele usa aquelas argolas na orelha, entendeu? Sensacional. Aí tome mesmo, entendeu? Ah, entendi, sensacional, salvou a hora. E o bairro qual que é? É Vila Prudente. Ah, Zona Leste, querida. É, o bairro que tem mais dentistas, né? E se for pro nariz, pra orelha, como é que faz? Aí seria otorrinos, né? É, porque é só Prudente, né? É, só Prudente é dentistas. E qual que é o time aí, velho? Campeão do século, Domênico. Campeão do século, só tem nós. Você pode ser mais específico em relação à equipe? Porque há muitas controvérsias. Não tem controvérsia. É só jornal. Não tem controvérsia. É só, a gente sabe quem é. Tá bom, pode pôr o hino do Verdão aí. Assume aí, Domênico. Então, que tem o melhor estádio do mundo. Isso, agora sim. Melhorou ainda. Melhorou. Mas você pode ser mais uma vez específico? Porque são muitos estádios no mundo. Ah, o melhor, né? O melhor é o nosso. E o Caçulinha? É o Caçulinha? Até põe o hino do Bayern de Munique. É, o Bayern. Não, põe o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras. O nosso é mais moderno. É mais moderno, por favor. Mas o... Que time você torce, amigão? Por favor, ainda campeão não do século, perdão. Ah, Palmeiras. Ah, você devia ter falado então, aquele que vai cair logo, três vezes. A gente tá acompanhando, Domênico, até inclusive com relação ao estádio ontem, aí o pessoal que foi no show do Paul McCartney. Tudo o estádio é novo, mas infelizmente aqueles arredores ali ainda continuam com os mesmos problemas. Eu passei ali em frente, na chuva. Trânsito caótico, parece que determinado trecho ali ainda existe pontos de alagamento. É complicado, velho. O pessoal não consegue arrumar ali. Não foi no show do Paul McCartney. No jogo já Palmeiras e... Não, mas é que ontem... Esporte, foi lá, foi, né? Foi a abertura, foi lá. Foi uma loucura, velho. Mas é que ontem, pelo volume de água que caiu aqui na região, foi realmente um absurdo. Ali, o pessoal que às vezes chegou com certo atraso no show. Você chegou atrasado ou não? Não. Esse moleque tá falando em volume de água, velho. Mas humano não deve falar volume de água. O problema não é o... Falando volume de água. O problema não é volume de água, viu, mano? O problema é que os arredores... É muita rua estreita, cara. É isso que é o problema. Não, tem jeito. Muito movimentado ali também. Tem dois shoppings. Sim, pô, você tem dois shoppings. Você tem... É restaurante, você tem. É uma pizzaria. Região muito valorizada. Pô, não, vocês são muito críticos. São Paulo é uma cidade extremamente planejada. Sim. Também. Não, mas verdade, Sombra. Ali, aquela região, ainda pelo fato de ser asfaltada, pior ainda essa situação. Se fosse uma rua de terra, a água desceria, Domenico. Ah, tá. Vamos mandar tirar as fotos. Agora, a cidade está impermeabilizada. Descobriu isso? Então, mas ali deveria cavucar, deveria tirar o asfalto e deixar a rua de terra. Mano, mas aí é que tá, né? Essas gestões aí que a gente vem tendo aí há décadas, né? Deixa ficar empilhando coisa em cima de coisa e fica assim. Sobre, os caras devem ser tudo palmeirense da gestão aí da prefeitura também. E aí, o Paulo Nobre Rua de Terra com o caminhão de rali dele lá, né? A única diferença, viu, estranho, que eu vejo é o seguinte... Que geralmente a gente não vê prefeito botando do próprio dinheiro para consertar os problemas da cidade. Ah, foi aprovado hoje, viu? Nem emprestando. Foi aprovado hoje, viu? O famoso IPTU que estava barrado lá, já meteram a caneta. A justiça liberou 35% de aumento. Vamos que vamos. 48% na Vila Madalena. Putz. Ah, maior? É maior na Vila Madalena? É. Vamos que vamos. Ô, velhinho! Quem tem mais paga mais. Velhinho! 30 milha, dá pra resolver o problema do Palmeiras aí, segundo o novo presidente? Não. Se for cabeça de bagre com 100 não resolveram, 30 não é nada pra cabeça de bagre. Ô Marco, eu tava vendo hoje aqui nas notícias que a renovação do Guerreiro no Corinthians teria um custo total de 30 milhões de reais. Pô, mas vai trazer um só? É mais, né? Lógico, você multiplica por 5. Se você multiplica o tempo de contrato, acho que seriam 3 anos. Não, mas é mais. Você pega as luvas mais o salário. É 600 que ele quer? Olha, se são 36 meses. Ah, são 600 que ele quer. Se são 500 pau por mês? Vezes 48. 500 vezes 36. Vezes 36, 3 anos. 18 milhões. Então, mais 18. 3 milhões de dólares de luva. Mais quanto de luva? 3. 3 milhões de dólares? É, vai dar 25 milhões de reais. Não é euros? 25 milhões de reais. 25 pila, velho, o total. Então, para um jogador, a operação já custa 25 milhões de reais? Que mágica fazer com 30? É, verdade. Mas para chegar... Qualquer jogadorzinho pede mau salário já. Não, mas para chegar nisso, o Palmeiras tem... Os 30 milhões não é para contratar um guerreiro. É para quê? O Palmeiras, quando o Paulo Nobre entrou, a gente tava aqui, eu falei, olha, tem hora que você tem que ter criatividade. Se você não tem dinheiro, você tem criatividade. Hoje, infelizmente, ou felizmente, sei lá, você tem que fazer uma parceria com algum empresário. O time do Corinthians, montado de 2008, para subir para a Série A, era um time praticamente montado pelo... Como chama? Carlos Leite. Sim. O time do Vasco, campeão da Copa do Brasil, foi um time montado pelo Carlos Leite. Ano passado, se eu não me engano, o Flamengo teve uma grande parte aí montado pelo Carlos Leite. Você tem que fazer umas parcerias com os empresários, fazer esses acordos, porque não tem jogo. Mas depende do empresário. Esse é processo de recuperação. Depende da qualidade dos jogadores, do empresário, né, Benji? Não, mas isso é óbvio. Isso é processo de recuperação, né, Benji? Isso é óbvio. O que o Paulo Nobre não pode é fazer isso. Para uma caçamba de jogador argentino aí, pô, descarrega lá. Sabe, contrata jogador sem critério nenhum. Ah, não fala assim. A caçamba de jogador argentino dá a conotação que você tá falando de lixo. Não, desculpa, é verdade. Ele dá essa conotação. Só que dos jogadores argentinos que eles trouxeram, quem joga? Gastou dinheiro no lixo. Veja, quando você tava na Copa lá... O cara que entrar com 30, já fica devendo 70, agora, né? Ó, sabe uma coisa que eu não entendo, Gennaro? Não tinha dinheiro pra nada, mas aí aparece, paga 3 milhões de euros do Leandro. Cadê o Leandro? Aí não tinha dinheiro pra nada. É, agora querem comprar o Henrique por 4 milhões de dólares. Aí o Mano, outro dia, eu falo de Mala Branca. Mala Branca, ele tinha que ter dado pro Kardec ou pro Barcos. Exatamente. Com mas certeza. Errou, velho. Não adianta ficar chorando leite derramado, mas, Benjamin. Lógico que adianta. Tem que pensar no presente e no futuro, adianta, cara. Lógico que adianta. Eu vou te falar. Mas isso não que tem, reflete não agora. Tem aquele, né? Não tem aquele ditado que diz errar a primeira vez? É. Ó, ele errou com o Barcos. Ele errou com o Barcos. Errou com o Kardec. E pode estar errando com uma promessa aí da base, hein? E pode estar errando com a promessa da base. Contrata sem critério nenhum. Se deixar embora da base, ele já sabia, que o Kleina, em dezembro, ele já sabia que ele não queria o Kleina. Pra que ter persistido se ele não queria o cara? É, isso também foi sacanagem. Aí ele apostou no argentino, né? E aí você, ouvinte, o que você acha? Isso aqui me parece, eu acho que ele errou um monte de coisa. Igual o Beija falou, ele já errou sabendo que os outros errou da mesma forma e errou do mesmo jeito. E o que você faria pra esse jogo agora? Esses dois últimos jogos, você terem mandado o Dorival embora, como o Dodô tava falando? Ah, tinha que ter alguém de choque mesmo. Dorival é muito morto. Morto e não sabe nada ainda. Você gosta do Leão? Ah, tem que ver também, porque do jeito que ele chega, tem que ver como queria montar. O cara me disse hoje... Olha, sabe o que acontece? O cara me disse hoje... Tem prazo validade. O cara me disse hoje... E é isso que é estranho, porque e o Vanderlei falou que fica no Flamengo, tá tudo certo. Ah, o cara me falou aí que... Não sei não, viu? O Vanderlei é o nome que eles querem também. Quem que quer? Mas Palmeiras. Mas pra Série A ou pra Série B? Bom, aí que tá. Porque o Vanderlei... Olha, opa, eu não, acho que, o Luxemburgo sairia do Flamengo pra ir pra Série B. Mas o Mano Menezes... Cair, né? Mas o Mano Menezes saiu. O Mano Menezes saiu do Grêmio, pegou o Corinthians na Série B, e a carreira do Mano Menezes depois disso deu um boom. É, mas por que isso? Porque o Mano Menezes veio desmoralizado da seleção. Não, senhor. Não, isso foi antes. O Grêmio derrubou o Corinthians praticamente lá. Lembra? Num a um. O Mano Menezes nem tinha. Pois caiu lá. Ele era do Grêmio. O Grêmio ficou na primeira divisão. Mas ele saiu do Grêmio pra ir pro Corinthians. Não, mas ele tava fora do Grêmio, não tava? Não, ele já tava. Tava dirigindo o Grêmio ainda? Só não sei se o contrato determinaria ou não, mas aí que tá. Ele estava num clube de primeira divisão e foi pro Corinthians na segunda. É isso aí. Ô, Marco. Oi. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Quer mandar abraço pra alguém? Não, eu queria dar um abraço pra todo mundo aí. Eu acho o programa da hora, bem humorado. Apesar do meu time tá numa fase que deixa a gente mal-humorado, mas dá pra rir um pouco, né? E só isso mesmo, é abração. E Domênico, domingo vamos rezar até o último, hein? Sábado, não é domingo? Olha, você... Domingo? Marco, domingo, olha. Você pode rezar uma coisa, pode rezar outra. Olha, Marco, eu vou te passar uma mensagem que foi idealizada pelo Domênico. Abandone o porco, mas jamais o estádio. Não. Quem que sim, falou isso aí? Jamais, tá louco. Não é não? Você não falou hoje? Não, jamais falei isso. Puta, eu tinha certeza que tinha falado isso. Jamais falaria uma bobagem dessa aí. Tá louco. Então você concorda com o Patrício? Ele falou, o Palmeiras ainda na Série B é grande, é top. É um time que ainda causa medo. Ninguém disse isso, quem tá falando isso? O Patrício é candidato? Não, mas ele apoia. Ele apoia as duas chapas. Quem que tá? Ah, as duas? Ele apoia as duas. Um abraço, ele Marco! Segura as duas bolas aí, gente. Não dá pra apoiar duas. Ele segura as duas bolas. Como que faz isso? Olha o Broca Fumegante só tocando as bolas do flashback. Patrícia, parece aquela atriz de filme pornô que tem um de um lado e outro do outro. Ô, estranho, então você foi no navio da véia do ano passado e vai esse ano de novo? Retrasado. Aliás, você foi esse ano e vai ano que vem, né? Pô, ano que vem. Eu não só vou sozinho, como tô levando mais aí 4 casais de amigos nossos. E é que lá na primeira vez eu encontrei a dona moderação, então, RG, não saio mais de lá. É verdade, né, cara? É muito bacana o navio. É muito legal. É fantástico, quem, né, cara? Vale a pena qualquer minuto que você passa lá dentro. Quem vai, volta. Que legal, que bacana. É tão gostoso a gente ouvir depoimento de quem já foi no navio do Energia na Veia. Porque a gente dizendo assim, olha, é muito legal, as pessoas falam assim, ah, mas lógico vocês vão dizer que o navio de vocês é legal. Claro. Então tá aqui o testemunho de uma pessoa que foi. Teve um amigo meu que falou, mas fala aí como que é. Eu falei, olha, é só indo pra saber como que é. Só indo pra ver. É uma muito. É, você vê o Domênico pulando que nem louco lá, é maravilhoso. É muito legal. É. E no ano que vem nós teremos a Festa do Branco. Você foi fantasiado ou não na Festa Fantasia? Meu primo tá no. Tá no banner, ele tava de máscara. Tava de máscara. Isso, se for ver no banner 2 anos atrás, ele tava lá também. A festa do. Na fantasia eu não fui. Não foi. Tava com a dona Moderação. Tava com a dona Moderação. E o ano que vem a gente, na terceira noite, vai ter uma festa muito legal, a festa Bug Nights. Legal. Uma festa bem anos 70, relembrando os sons, né? Porque dá um remember bem legal aí. Quanto de anos tá 70. Quanto tá já de cabine vendida? Olha, 90%, a informação que nós tínhamos aí há cerca de 7 dias, mas eu sei que na semana passada foram vendidos mais ou menos, RG, 150, 200 passageiros só na semana passada. Então eu vou falar pra você, presta atenção, hein? É. Quem então, não for, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Presta atenção, hein? Ô, Narigudo, eu sei que você gosta de falar do grupo Esser, então, por favor... O Rafael já tá lá no Morumbi, mandou um WhatsApp. Chegou 5 horas da tarde no Morumbi. O Mr. Horn? É. Tá lá já? Ele e o Alan, irmão. Olha só, amigão, o Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. Então, olha... Você quer tossir, espirão? Seguindo esta... eu dou espaço porque eu gosto de ouvir essa música Steve Miller Band. É bom. Essa sua fungada quase faltou oxigênio no meu cérebro. Porque essa música é um refrão foda. Um chiclete de ouvido agora, ó. Ouve. Pera. Agora tem ou não, não é agora não. Tá chata da porra. É, legal você. E seguindo essa tendência, o grupo Esser antecipa e traz o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila. E olha, completa e com uma grande vantagem. Em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. É isso aí, você vai morar em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. Apartamentos com 31 metros quadrados e lazer completo, do térreo até a cobertura. É, amigo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Sabe quando é o lançamento, Dodô? Amanhã. E com condições especiais, Dodô. Bora. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Isso mesmo, R$ 269 mil. Anota aí, Rua Doutor Antônio Bento, 139, pertinho ali, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse esser.com.br/hyper, hyper com Y, viu, som? É, eu sei, não sou burro, não. Isso é bom. Estádio 97, do oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Também no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. O Luiz Augusto manda mensagens para nós através do aplicativo da Energia. Parabéns, galera, programa show, tô testando o aplicativo e chupa, Domênico. O Fernando Mazoca, boa noite, tô ligado aqui na Vila Ema. Sábado vamos vencer o Inter, Verdão vence por 1-0. Fernando Mazoca de Camargo, mandem um alô ao meu amigo João Roberto, o Johnny da Vila Paulina. Um abraço pro Johnny da Vila Paulina. O Arthur Maldonado escreve dizendo que é corintiano. E está muito triste pela atual fase do nosso maior rival. Espero que Palmeiras não se torne o Torino brasileiro. O Torino era muito grande na Itália? Não lembro, não. Mas é legal, é. Vendo pelo lado o Torino bom, já teve o Júnior, já teve o Miller. Acho que era um time médio, hein? Mas vendo pelo lado positivo da coisa, o fato de te deixar, talvez, aí alguns anos sem título, você, talvez, aí perder torcida, etc. Começa a ganhar simpatia dos outros torcedores. Fica esse time simpático, né? É, igual aquele velhinho que era aquele cara que furava bola na rua, sabe? Mas depois ele tem alguns problemas de saúde, a molecada fica sensibilizada e começa a gostar do... Sei. Vão lá, põe o cara no sol, sabe? É, entendo. Por mais que tenha feito mal na vida. A gente vai fazer isso com o Palmeiras aqui uns dois, três anos. O Stephen Ranil. Pô, o Palmeiras no sol. O Stephen Ranil escreve dizendo... Vou falar porque que eu vou pôr já aqui pra você ver o sol. Fala, galera. Estou escrevendo diretamente de Hagen, na Alemanha, ouvindo você. Estou aqui a trabalho para passar 2 semanas, mas nem a distância acaba com o vício de ouvir o Estádio 97. Hoje vai dar tricolor, nosso tricolor ganha por 4-0. Um grande abraço a todos. Vai ganhar. O Renato Monitoria, Renato Lima, ele fala: vocês estão de parabéns, são feras, sou São Paulo, nosso tricolor vai arrebentar com o Nacional, vai ser 3-0 com o gol do Mito. E valeu, obrigado pelos elogios, viu, Renato? E já virou clássico, hashtag chupa mano. Ah, foi o inferno. O Marcelo Predolin, sombra, tá caindo o mundo aqui no Morumbi. Tá vendo? Vimos fotos aí enviadas, realmente chove demais. Até 1,3 dias atrás, a gente reclamava que não chove. Olha a outra daqui, foto, daqui 1,3 semanas, nós vamos estar reclamando que São Paulo tá alagado em tudo que é lugar. Deixa eu ver. Se não parar, vai ser difícil. Olha o que tem de... poças d'água. É que a drenagem, é que a drenagem no Morumbi, ela é boa. É, mas tem que parar, com esse tanto de água que você vê assim no gramado, não dá pra ter jogo, não. Vai até o limite. Não dá pra ter jogo, não. Também que hora que é o jogo, né? Atomic Dog. Às 10, né? 10. É que precisa ver se para de chover também, né? Também, né? O Eufrásio Moraes. Porra, tô ficando velho, cara. Essa musiquinha do Chupa Domênico era sensacional. A do Mano também era da hora. Chupa Domênico. O... é mania nacional. Mania nacional, é verdade. O Robert Espinosa, vocês são demais, tô vindo aqui em Minas Gerais, tô torcendo pro Galo ser campeão, sou torcedor do Palmeiras e tô rezando e sofrendo pra não cair. Valeu, Roger. O Giovanni Silva Ferreira, ele mandou um e-mail curto, mas e grosso. Muito, igual que o Mota gosta. Muito curto, objetivo. Curto e grosso. Chupa mano, chupa mano, chupa mano, chupa mano. Boa noite. Ah, foi grosso. Ah, mas curto enquanto grosso. Você tava mandando esse e-mail idiota, enquanto você tava mandando esse e-mail cretino, teu pai tá dando trabalho no bar. Ah, isso. Ele vomitou, ele vomitou no buraco 4 da mesa de sinuca. Falou do pai. É. Falou do pai. Falou do pai? Teu pai tá dançando macarena em cima da mesa de bilhar. Vai buscar teu pai no bar lá. Que chato. Manda o Tomara, mano. Faz tempo que você não manda o Tomara. Isso é uma das coisas mais constrangedoras numa festa. É quando as pessoas querem dançar macarena. Macarena é triste. Triste. Pode falar. É legal pra caramba. É, mas isso é culpa, sabe de quem? Do idiota do DJ. Ó, então vamos lá. Se o DJ não tocar foda macarena. Então vamos lá. O que ninguém é. O que é? Olha aqui, ó. Explica, Domênio. Então vamos lá. Que eles são leigos de festa, essas coisas. Eles não têm a menor noção. Então, assim, vamos explicar pra esses idiotas que não sabem que é uma festa. Ah, idiota. Não, é idiota? Dois. Tenho dois aqui do meu lado, cara. Se alguém se alguém também falou, se alguém tiver, sobra. Se tiver mais um, é outro que já viu as festas, já foi, tá cansado em festa de energia, velho, quando toca a música, cai a casa. Então assim, não adianta. Você acha que expõe as pessoas? Não, não expõe nada, expõe quem não quer dançar, porque assim, as pessoas gostam, é uma diversão, é uma coisa bacana, festa é festa. E quem pede? É o dono da festa, não é, Dodô? O dono da festa pede também. Pode pedir, não pedir, ele tem que tocar mesmo. Tem que tocar essas coisas. Os irmãos, é legal pra caramba. Vocês deram uma queimada na Macarena. Ninguém não gosta, bicho. Tem que pegar o boné e não ir pra festa. Primeiro, não tem que ir. Tem que ficar em casa mesmo. Ah, tá vendo? Tá chorando? Fica em casa, velho. Não sai de casa, né, ô estranho? Tô errado, não. Não quer curtir a coisa legal, bacana, festa bacana. Sabe, aquela dança legal, bacana dos anos 80. Macarena. É legal pra caramba. Vocês não manjam. Em determinado festa, momento. Vocês são muito. Olha, vocês são muito. Sei lá o quê, velho. Idiota. Nem falar. Idiota. Não, pra idiota foi até. É legal mas tocar o CDC, né? Na festa de casamento. Tem a menor. Né? Vai tocar o Metallica lá. Mas o negócio é isso. Isso é legal, véio. Os caras batendo cabeça. Isso é bonito. Aí sai o padre dançando. Isso é festa, é cara de festa. Não é que o cara curte a Macarena sombra, que em determinado estágio da festa, o cara já tá com tanta manguaça na cabeça. Antes de falar. Se tocar lá Marcelo Rocha. Nossa, ele vai dançar igual a Macarena, tá ligado? É igual. Mas... fazer antes de falar, de criticar, bicho, tem que pelo menos entender um pouquinho de festa. Ninguém pode ter gosto? Desculpa. Ninguém pode ter gosto? Aí não é gosto, é entendimento de festa. Entendimento. Macarena é tesão. Fala com quem conhece. É legal, aí eu tenho que me perfazer, gente, desculpa. Vocês gostam de Macarena? Você gosta de trio. Você gosta de trio. Você gosta do trio, como é que é? Parada dura. Você quer falar o que de festa, velho? Parada dura da hora. Você quer falar de festa. Venderam muito mais disco do que o Jesus amar. Quer falar de festa. Parada dura da hora. Você, ouvinte do estádio. Assim, vem todo dia tarde aqui, eu e o Pagani estamos dando aula aí, ó. Me contrata pra sua festa aí. Domênico@97fm.com.br que eu faço uma bela festa. Fala estranho. Vem à tarde aí, vem lá. O Mota tá me agarrando, Domênico. Pode? Posso fazer, né? O que você prefere? Ele te agarrando a Macarena, meu. Põe 500 vezes a Macarena. Bom, olha, você manda. Você gosta? Você nas festas, você é daqueles que ensaiam Macarena no meio da festa? Eu só acho que ele foi agressivo, mano. Quando ele disse, só se o idiota do DJ. O DJ não é idiota, velho. Depende do DJ, não o Domênico. É que eu pensei que você não tocava Macarena. Lógico que toco. Toco com o maior orgulho. É legal pra caramba. Que eu vou deletar isso. Não, é legal pra caramba. Macarena é show de bola. Muito legal. Olha. Continuando com as não mensagens. Não só bacana, como menudo. É legal pra caramba. As trash é legal. Continuando com as mensagens do Clau Pereira. Olá, galera. Tô no Rio. Ouço vocês todos os dias. Sou ouvinte antigo desde 99. Já fui na Energia. Tirei foto. Foi muito legal. Em outra ocasião, vocês foram onde eu trabalhei, no Cartódromo. Também conheço o DJ Beto Nini, colega de vocês. Abraços. Sou São Paulino. Valeu. Um abraço pra você também, pro Beto Nini. Mais um DJ que... E, eu não sei, toca Macarena, o Beto Nini? Não, acho que não. Que não. Ah, deve tocar, né? Se pedir, ele toca. Toca. Se pedir, se pedir. Ó, obrigado, o DJ Akin aqui, ó. DJ Akin, concordo, mano. Ah, o Akin não, não ia falar isso, seu louco. Imagina. Não falou, o Pagani, não, o Pagani toca Macarena. Ah, dependendo do jeito que ele toca. O Pagani é outro estilo de festa. E que mais era conhecido como DJ Baby, tocava. Ah, lá na atrás pode ser. Depende de quem pedir pra ele. Depende. O Ronaldinho toca? Não. Já tocou muito. Também? O Jackson de Jesus. Ah, Ronaldinho, hoje toca. Como não toca? É, hoje? Tocou muito? Tocou muito. Pera só um minuto. O Ronaldinho aqui da rádio toca? Acho que toca, ele tá fazendo casamento. Nossa, maldito, assim, chegou pra mim e falei: você toca Macarena, Ronaldinho? Ele falou: eu? Toca sim. Ah, é? Toca. O Ronaldinho toca sim. Ah, é? Fora do microfone é uma jamais coisa? Jamais, Salariz. O Jackson de Jesus. Olha, Jackson. Esse Paulo aí que tá na rádio de estranho é muito rico. Parabéns pela atitude dele. Muito rico. Jackson de Jesus, que é o é ele que pensa. É, né? Pode assumir o Palmeiras. Aí, tá vendo? Olha muito, aí. Muito rico. Ele que pensa, meu. Ele sabe, ele tá vendo as pingas que eu tomo, mas os tombos nada. Os tombos não vê, né? Não, não, não. Olho grande, esse aí, cuidado, viu? Esse você é olho tem... grande. Ele é o filho do meu pai, cadê o português? Balanço do navio não conta, né? É, o balanço, né? A marizia, né? É. Nada, isso aí. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. É, você que não tá trabalhando. Recado pra você que tá trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI... mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez até no exterior, por que não? Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. Você sabia que a Banditech? É, você que está ouvindo o programa? A Banditech é a melhor faculdade de tecnologia do país. Ela é a única com curso de inglês integrado ao currículo, que é muito importante, e tem 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo. 75% das aulas são em laboratório. Com todos esses elementos e ingredientes, você vai virar o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga muito bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-alunos da Banditech fazendo e se dando bem. E muitos, hein? Pra que ficar na defesa? Vire esse jogo. Faça Banditech. Acesse banditech.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova no dia 29 de novembro, tá bom? E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Benjamin, deixa eu perguntar um negócio, aproveitando que o Mota não está no estúdio. O Mota ele hoje. Antes? Ele veio? Ele veio, né? Tava aí sentado. Não vi. O Mota já tarde falou assim: puta, tô nervoso. Você acha que eu devo tomar um calmante? Eu falei assim: olha, Mota, eu tenho um calmante aqui, mas não vou te dar. Isso é quem tem que receitar é médico. Eu não sou médico pra isso. Se você quiser, você tem que procurar um médico. Mas que você, ó, é que você é mais liberal nesse sentido, né, Benjamin? Mais irresponsável. Se ele falar de calmante, fala que você daria um laxante pra ele achar que é calmante? Daria. Esse daí, eu vou dizer. Tá perguntando pra mim? É, você chegaria esse. Eu daria cicuta pra ele. O que é isso aí? Cicuta. Eu daria. Mas eu tomei cicuta quando era criança. E não morreu? E cicuta? Não, senão você doou aqui. Você não daria aqui, caralho. Desculpa, minha ignorante, o que é cicuta? Cicuta é veneno pra rato. Não, mas aí eu tomava homeopatia à base de cicuta. Olha, eu vou dizer pra você. Primeiro que esse cidadão é um tremendo marqueteiro, um 71 do caramba. Nossa! Que nervoso, que nem no Morumbi ele vai, tá certo? Nossa! Porque eu cortei, fechei a torneira, acabou, fechei. Reduzido o orçamento, não dou mais ingresso pra esse semidão do caramba. É tudo agarrado. Porque você que dava os ingressos. É, lógico. Vem cá, é semifinal de uma Copa Sul-Americana... Por que que esse covarde não vai ao estádio? Aí ele faz tipinho nas mídias quer? Sociais quer? E pro sombra. Ai, quer? Hoje ele andava pela rádio assim. Quer? Viu? Hoje ele andava pela rádio. Eu tô nervosa. Dorme. Eu tô tensa. Se você nunca tomou, você dorme. Capota? Ah, dá uma capotadinha. Você nunca tomou, você dorme. Ele quer fazer tipinho que ele tá super tenso. Pro jogo, vai pro Morumbi. Vai pro Morumbi! Falou o cara que quantos anos... Você já foi lá no estádio novo de vocês, no Black Chicken Arena? Foi quando? Fui ver Brasil e Croácia. Então respeita a Arena Corinthians aí, contra o Corinthians, a favor do Corinthians, você nunca foi. Mas eu não falei aqui hoje que eu alguém, você falava, pagava de gatinho, alguém, sim. Alguém modinha. Me ouviu falar aqui hoje? Modinha. Ai, eu tô tão tenso. Não ouvi. Ai, eu preciso... Sombra, me dá um... Eu nem falei com você, você nem viu você hoje, ô trouxa. Você hipócrita, demagogo. Chegou na rádio aqui, era 6 horas da tarde. Mentira. Ó, cuidado, hein. Mentira. Mota no... Ó. Viu como ele mente? O quê? Não ofende o Ben. Eu cheguei já, sendo claro. O Ben, às vezes, ele tem palavras que podem parecer ríspidas, mas são do seu Ben. Legal. Claro. Ah. Ele falou meia hora de mim, aí é legal. Isso aqui é uma democracia. Ele pode meter o pau em você. Agora vem cá, o Ben. Não pode. Eu pediria. Mas pede com educação. Ele pode meter o pau em você e você pode ser metido por ele. Então, RG, eu pediria. Eu pediria um pouco. O problema é que eu não gosto de aparar. Da vossa porta. Soletrando, soletre. Não, mas é burro, nem pra zoar ele consegue. RG. É um índio RG, mesmo, vai. Você acha que ela tá tão nervosa assim pra ir no Morumbi, pra ver o São Paulo hoje? Mas é legal fazer um charme. Oh, tá vendo? É charminho. É marketing. Não vai falou os dois caras aqui que não vai assistir o time nunca. Se bobear, vai no cinema. Falou os dois caras que nunca vai no campo. O último que você foi ver, hoje ele pôs um filme. Só uma pessoa aqui dentro, sentada aqui, que vê mais jogo que eu em campo. O Bar. Eu nunca fiquei pregando aqui que em estádio, e nem por isso você é mais São Paulino do que eu sou. Você é muito mentiroso, Moto. E outra, ele fala que vai pra jogo, os ouvintes que às vezes acompanhavam ele na torcida falavam que ele levantava, ia dar ideia nos gordinhos lá no corredor comendo esfirra. A primeira vez que ele foi no estádio de futebol, rapaz, tá louco, foi em 2007, 2008. Eu fui com uma véia. Ela levou, pagou lanche. Ele não tem argumento. Sentou no meu colo. Ô, mano, você tá certo, porque também fica pregando e não sai do estádio pra ficar lá no corredor andando pra um lado e pro outro também. Mas aí eu faço o que quiser, eu paguei, o problema é meu. Mas eu vejo meu time. Ao contrário dos dois aí, velho, que se cagam de medo de ir no estádio. Vê time, sim. O outro aqui só foi quando ganhou lá no Santos pra ir no camarote. Aí foi. E o outro lá nunca foi no estádio novo. RG, é que ele se une. Ele se une. Dando ideia, vai. Ele se une aí aos caras. Ele se une aos caras de Twitter que gostam de ofender a gente aí. Aí ele se sente trouxa. Aí, RG, outro dia o São Paulo tava jogando no Morumbi, RG, ele posta no Twitter. Ai, vim fumar um cigarro de nervoso. Tô aqui na frente do Matiwai. Mas ele mesmo. Ai, onde estou? Meu Deus! E de tão. Mas você tornou público um problema seu, então. As pessoas têm o direito de falar sobre o problema. Se você tem um problema, você... Vai pro estádio e assiste o jogo. Você abre nas plataformas, nas mídias sociais. Quando a gente diz que o problema é meu, eu guardo ele pra mim. Lógico. Não fico me lamentando. Primeiro, eu não me lamentei nas redes sociais. Segundo, quem te falou isso foi o Vieira. Não foi, não. Foi sim. Foi sim. Porque eu conversei com ele. E ele pegou e falou pra ele. Aí elas trocaram informação. Seus amiguinhos subversivos de Twitter. Aquele meia dúzia de subversivos aí que gosta de ofender todo mundo. Caraca. Ô Benjamin, vem pro cercadinho que eu preciso falar com você. Aí ficam os dois no cercadinho. Nossa, o velho tá dando pro Benjamin. Calma. Daqui a pouco vocês continuam dando um pros outros aí. Vamos aos ouvintes. 3, 2, 8, 4, 70, 97. Oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque o test drive, estádio 97. Também no oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello, pede Hello Food. Deu fome? Dá um hello. Vamos aos ouvintes. 3, 2, 8, 4, 70, 97. Toca, Asdrúbal. Alô? Alô? Quem fala? É Ricardo. Ô Ricardo, tudo bem? Acento no R. Tudo bem, cara. Ricardo do quê? Ricardo do Santos. Hã? Do Santos? Só isso? Isso. Só isso, velho? Só isso. E quantos anos você tem, Ricardo? 3.7. 3.7? RG. E aí, 3.7, tá legal? Tem que dizer pra você o seguinte, se ele for cruzeirense ou atleticano lá... O que tem? Ele vai ser Ricardo. Se não for, pode ser um choricado, entendeu? Ah, sensacional. É verdade, é, Renadão. Mas olha, eu vou dizer sensacional. É o que tinha. Salvou a hora, salvou a hora. Mas ó, o Mota não entendeu, RG, explica. E qual que não, ele não ouviu, não é que ele não entendeu, não é que ele entendeu. Ele tá tão nervoso. Achei tão ridículo. É que ele tá tão nervoso pra hoje, ele tá tão tensinho, Bá, que ele não consegue pensar. Tá muito aflito mexendo no tablet. Tensinho. Aí chega lá do jogo, é assim a Peppa. Pô, a Peppa quem tá vendo é Fig. Nossa, não aguento mais. Puta, seu Tô nessa fase agora. As duas assistem. Você não aguenta? Ele adora. As duas. Você não aguenta? Quantos aninhos ele tem? Os de 25. Nossa, tá brincando que eu vou ter que aguentar até o 5. Porra, ele adora, pô. O quê? Adora, pô. Vocês não sabem, né? Benjamin, na minha época era isso? Teletubbies, cara. Mas, ó, filha é louco. Mas, ó, agora é culpa, viu? Agora não é culpa. Fala, só não fala, desculpa, só não fala do Teletubbies. E o Backyard, você também ele gosta? Não. Não. Vou te pedir agora que você foi mal, estranho. Por quê? Eu pedi que você não falasse isso mais, porque tem um componente do programa, que eu não vou dizer o nome, que chora até hoje, porque até hoje ele assiste Teletubbies e não entende. Meu Deus do céu, hein? E rasgou, né? Aquela... Não diga quem é. Você vai mandar mensagem pra nós através do aplicativo dizendo qual é o componente do Estádio 97 que até hoje não entendeu o que eram os Teletubbies. Deixa! Ó, mas com relação a Peppa Pig, a culpa é do idiota aqui também que apresentou a Peppa Pig pro filho. É verdade. É lógico que é. Você ligou lá, né? Se você não tivesse mostrado aquela porquinha idiota... Quando você tiver filho, você não fala assim, tadinho. Chamado Discovery Kids. Ô, mano. Não adianta. Quando nasceram seus filhos, Thiaguinho e Rodriguinho... Ó, não. É verdade. Meu filho vai chamar Creone, Barreirito e Mangabinho. É, o Dodozinho. Por quê? Dodozinho? Meus filhos vão... Homenagem a mim? Não, Pichote. Poderia ser, porque eu tenho em você uma grande referência. Muito obrigado, mano. Mas meus filhos vão chamar Mangabinha, Creone e Barreirito. Caramba, como assim, velho? Trio parada dura. Nossa, tá, é, mas voltando ao Ricardo. Ô, Ricardo, qual que é o bairro, hein? Então, eu liguei uns dias atrás aí e não acertou, hein, cara? Não acertou? É, minha ligação caiu, mas. Ai, não acertou. Então vai continuar do mesmo jeito. Pode cair de novo. Acertar de novo. Cuidado que pode cair de novo a ligação. Já prepara o cotovelo. Como? Jardim Leblon. Você tá no Rio de Janeiro? Não tem nada a ver com o Jardim de Leblon, Jardim Leblon. Vai pro cotovelo, vai pro cotovelo. É uma pegadinha, Leblon. É uma pegadinha essa aí. Jardim Leblon. Você não... É, não, vai não, pro cotovelo, velho. Passa um minuto, Regi. Vai rápido pro cotovelo. Ah, não dá. Acontece o seguinte. Eu não tenho culpa, velho. Ô, Domênico, acontece que da outra vez não é que eu não acertei. Existem é que quando quantos? Eu fui responder, caiu. Vai. Mas o Jardim Leblon. Você falou que você errou. Não, o Jardim Leblon que eu conheço é Guarulhos. Errou de novo. Aí, de novo? É uma besta mesmo. Peraí, tem Guarulhos e tem Suzano, bacana. Pega o cotovelo aí. É, pega o cotovelo. Vai. Pega o cotovelo, pô. Não tem culpa que tem bairro homônimo. É, bairro homônimo. Mas, São Bernardo do Campo. Onde? São Bernardo. Ah, mas esse talvez não seja o original, Suzano pra lá, velho. 5 minutos. É, São Paulinho. Tem Suzano. Tem original. Olha, só rapidinho. Suzano pra lá é uma ponte. Só rapidinho que eu preciso sair. É. Eu não quero ficar mais no estúdio. Tem um Twitter aqui do Gilberto Silva Filho. Muito bom, hein, mano? Qual é? A gente ia começar a dar prêmio pros melhores tweets do dia. É. Ô, Benja, conheci um cara que disse que pescou a carcaça de uma Brasília e depois pescou a chave. Mas as mentiras do moto botam ele no chinelo. Gilberto Silva Filho. Isso, mano. Pescou uma carcaça e a chave. Eu falei, Benja, conheci um cara que dizia que disse que pescou a carcaça de uma Brasília e depois pescou a chave. As mentiras do Mota botam ele no chinelo. Concorda, estranho? Concordo plenamente. Olha, estranho, tá vendo? Ô, Mota, desculpa. Aí, Mota, você não tá passando. Vai, dá chilique, com o estranho. Não, o cara não para de passar a mão em mim aqui. O Mota mente... tá me ouvindo em casa. Pô. O Mota mente tanto que isso virou doença. É, né? Tá certo, ô, meu velho, e o time, hein? Tricolor do Morumbi. Ó, fala com o nervoso. Aí, tensinho, fala com o ouvinte. Você está nervoso como... Tensinho. Ô, Ricardo. Igual o Mota? Você está muito nervoso igual o Mota ou você está tranquilo e confiante? Não, hoje é tranquilo. 3-0, tranquilo. Tá vendo? E a chuva já foi embora. O tensinho é tão pessimista. O tensinho é tão pessimista. Você vê... A segurança do ouvinte, a confiança. Diferente do ódio, ó, vida. Eu não sou modinha, né, cara? Ai, ai, ai. E agora zedou. Ouvinte 7, Mota 1. Mas hoje é um dia decisivo pro São Paulo. Você não pode, Mota, desrespeitar o ouvinte. Tem que absorver o golpe. Ele tá não certo. Consegue falar, ele tá muito tensinho. Pelo bem do programa e pelo bem do São Paulo, você não pode entrar na dividida com o ouvinte. Ele não falou nada ainda. É, não, lógico, mas ele tá, não, ele tá não bufando ali. Nome. Não, ele tá bufando ali. Quem é o Modinho? Eu não sou o Modinho. E quem é o Modinho aqui? Eu acho que aí o programa tem uns 3 ou 4. Vai, Domênico, Mano. Mano, o Landucci, eu sou o cara do Paulo. O Landucci só vai em jogo do Palmeiras na boa. Você vai na torcida Peugeot estádio 97? O último que ele foi 93. Agora com o Sport, você vai trabalhar? Eu tô trabalhando agora. Eu tô trabalhando agora. Tá é um, mas o que é um ouvinte Modinha? Não, é o tipo moto. Moto, mas o que é? Eu queria saber. Exemplo, eu quero entender o que hoje, é um ouvinte. Ouvinte não. O torcedor é tipo beijo assim, ó. O estádio não. Ele sim. Nunca foi no estádio. Ele só vai na boa. Por exemplo, se o Corinthians chega na final, aí ele vai. Se o São Paulo hoje precisasse. Aí ele vai de camarote, VIP, aí ele vai. Aí é isso que é modinha. Se o Atlético Nacional precisa ganhar. Só vai na final, que nem o Benja, por exemplo. Isso é modinha? É. Dodô. Só vai na final, é isso, é modinha? É isso aí. Dodô, se o Atlético Nacional precisasse fazer 7 gols hoje pra classificar, aí ele já tava lá no Morumbi com a camisa dele. É. Mas como hoje precisa fazer o resultado, ele não vai. Isso é modinha? É. Coisa não, aí também pode ser assim, bem. Olha a foto do Dodô. O cara só vai na final. Quero saber, porque o ouvinte falou também. O que é modinha pra você, velho? Modinha, e quem é modinha? Só vai no estádio na boa, né? E quem é modinha aqui só pra você? Só vai no estádio na boa? Mas como é que é só, vai, só ir na boa? Como é que é? Se o São Paulo tiver pingando lá de 2-0. Aí vai. Aí vai. Aí isso é modinha? Pra mim é. Isso pra mim é novo. Mas peraí, quem é modinha aqui no programa? Você insinuou, agora você tem que dar nome aos bois, velho. Você não pode jogar o Léo assim e ficar por isso mesmo. Beleza, você, Modinho. Não tem mais, não, vamos lá, vamos lá. Foi na mas cara, a ponte, ué. Ué, mas a ponte. Vamos lá, quem mais? Falta um. Benjamin. É. Eu, o Benji e o Mota somos modinhas. E você é o quê? Qual foi o último jogo de São Paulo que você foi? Você tá indo pro Morumbi agora? Tá vendo? Covarde. Então você é um ouvinte modinho. Não, e ganhou da Peugeot, eu não, nem vai também. Aí, não, mas tá vendo? Vai estar tá trabalhando. Ué, falta. Vai trabalhar. Ué, numa dessa aí é um dia que vão pôr fogo no teu ônibus, enfim, vai pro jogo, velho. Ué, mas é verdade, hoje em dia virou rotina. Hoje em dia virou rotina pôr fogo no teu ônibus, é dói. Ué, vai pro jogo, é o modinha. Você prefere virar churrasquinho no busão do que já aconteceu com você, Ricardo, dos caras querer pegar, tacar fogo no seu ônibus? Não, mas meus camaradas já. É, da tua empresa? É. Você tava aí no dia? Ah, eu vi uma foto sua na internet aqui, velho. Eu pensei até que você tinha sofrido esse atentado, porque você é feio, hein? Como você nossa, velho, vi uma foto dele aqui. Mano. Como assim você fica vendo foto do ouvinte? É que o baile tem um registro, ele puxa o nome de todos os ouvintes aqui. Eu não podia falar, mas eu vou falar. O baile tem um cadastro da polícia aqui. Qualquer ouvinte que liga aqui, ele já puxa automaticamente pelo nome. É ele mesmo? Vai eliminando aí pela idade, porque às vezes tem homônimos. Mas você tá dizendo que o nosso ouvinte é fichado? Não, todo mundo tem uma ficha na polícia. Quando você faz o seu RG, você participa ali de um cadastro e você automaticamente faz parte de uma ficha criminal que você possa ter. A polícia. Falou isso, é verdade? Claro que é. Quando você faz seu RG, gente, quando você cadastra só digital, por exemplo, se você pratica um crime, a primeira coisa que vão fazer é colher digitais. É. Vão colher a sua digital, vão então, puxar no cadastro ali, tá certo, de digitais, e vão fazer as digitais ali que são compatíveis com aquela que você tem. E o Mota, como é que faz? Que o Mota não tem digital, ele botou a patinha. Eu levo a sua mãe. Ah! Mãe, juiz! Ela põe a patinha. Aí, Mota, em 15 anos de programa, amarelo. Você era ouvinte, não virou é vermelho repórter, direito. Foi pra mesa... Pode voltar a ser ouvinte e vai pra rua, né? Cartão vermelho pra você. Chupa, otário. Vai fumar um cigarro lá. Dependendo da entrada, é vermelho direto, não tem toma jeito. Toma, trouxa. Então, esse ouvinte, Sombra, dá a impressão de que a cara dele tá pegando fogo e jogaram ácido pra apagar. Ah, deixa o cara lá. Quer ficar olhando se o cara é bonito ou não é? Ô, Ricardo. Borrifar o ácido pra apagar o fogo. Me diz uma coisa. Michel Bastos hoje, pra você, entra como titular, entra na... Quem, se, aliás, por você, se ele entrar, quem deve sair? Eu acho que ele tem que entrar na lateral, cara, no lugar do Uruguai. Do Uruguai? É. Mas isso não pode gerar um mal-estar, Sombra, ainda mais um momento decisivo? Porque eu jogador, diria que o mal-estar seria gerado se fosse o Rogério pro banco, não o Álvaro Pereira. Ah, mas o cara fala assim, ó, o cara, imagina o Álvaro Pereira, agora o que ele deve estar pensando, e fala, ó, tem um coágulo na minha cabeça até hoje porque eu tomei uma ajoelhada e continuei em campo. É verdade, o cara fala, Pode ser que isso aqui me gere uma sequela no futuro, daqui uns 20 anos. Fico com a mão trêmula por causa daquele lance que eu não fui pro hospital direto. Pô, como que você falou um negócio desse? É verdade, gente. O cara deve estar pensando que absurdo isso. Fala agora num momento decisivo, um momento de final. É um animal. Um momento que eu tenho pra me consagrar, velho. O treinador vai me jogar pro banco. Aquele banco úmido e frio. Aquele banco em que eu vou encostar o meu bumbum e vou arrepiar o mamilo. Não, mas tem aquecimento lá. Tem aquecimento. O cara conta a puta e não faz aquecimento. Tem aquecimento. Não tem. Não, o cara fala, sentir a perna. Não. O cara não faz aquecimento. Ricardo, que deve ser jogo difícil, não resta dúvidas, não é verdade? Mas quem que você bota a fé que hoje vai ser o cara do jogo? Luiz Fabiano, cara. Quem? Luiz Fabiano? Alô, Ricardo? Ricardo, acho que o ônibus dele andou. Não, andou, aconteceu coisa pior. O nome do jogo caiu. Vai ser o 10 do time adversário, você vai ver, Sombra. Será? Eu esqueci o nome dele, mas esse cara é bom. Ah, o tal do Cárdenas lá? É, esse aí mesmo. Ah, tomara que você esteja enganado, estranho. Não, eu vou torcer. Torce pro seu time. Olha, estrangeiro essa semana que vai fazer sucesso chama-se D'Alessandro. Não, o D'Alessandro acho que nem joga, você vai ver. Vai jogar. Falar nisso, o que dizem, pelo menos as últimas informações, que será muito difícil a presença do Valdívia, viu, no jogo do Palmeiras no sábado, viu, estranho? Acho que ele nem vai pra Porto Alegre. Não vai. Então, esse Valdívia mesmo aí, Sombra, que ontem vomitou um monte de regras aí, não, porque o Palmeiras antigamente comemorava aí pelos ídolos que faziam gols, hoje comemora pelos caras que tiram o time do rebaixamento. O próprio Valdívia, velho, deveria, já que ele foi tão sincero ontem e apontou o dedo pra todo mundo, falou mal da diretoria, etc e tal, ele também poderia colocar aí a mão na consciência e fazer uma autocrítica e falar... Aproveitando o meu momento de sinceridade, eu gostaria de pedir desculpas à torcida do Palmeiras e falar que no custo-benefício eu também dei prejuízo pro clube. Porque, querendo ou não, o Valdívia deu. O Valdívia é um cara que ele foi fazer um contrato lá com o mundo árabe. Não deu certo, ao invés de ele retornar ao clube, ele foi pra Disney, viu o Pateta, ele foi na montanha-russa do Hulk, tá certo? Ele Mas foi isso lá, devia ser do ele conhecimento foi dar, de Ele foi todos, dar peixinho né? lá pro golfinho? Não foi, não. Não, Tanto tem é que a diretoria do Palmeiras tava caçando o Valdívia. Aí ficou procurando ele? Cara. Realmente o não sabia pai do Valdívia, onde ele estava. O pai do Valdívia falou que não conseguiu falar com ele. Nem o pai sabia. Então, ele deveria fazer uma autocrítica. É muito fácil, Sombra, você apontar o dedo pra todo mundo e mostrar a culpa de todo mundo. Mas coloca a mão na consciência e reflita, Valdívia. Já que você foi tão sincero, não, faltou esse ponto também. Foi no Palmeiras, tá tudo errado, cara. E foi um discurso Foi um discurso um pouco pesado, porque ele corre o risco de não ir pro jogo. Então ele jogou a piaba pro time, né, velho? Vocês se viram aí. Eu concordo com ele no fato que ele disse ali que ele não é o único culpado, que ele não é o salvador da pátria. Ele poderia ter aliviado, mas ficou cômodo pra ele essa coletiva aí. Já que quis ser pontinhos regra pra todo mundo, ele deveria ter se incluído nisso, e acabou não se incluindo. Você concorda, estranho? Concordo plenamente, meu. O Palmeiras, ele não tem time, não tem comando, não tem direcionamento. Esse é o problema. É Passado. Complicado. Agora vamos falar do Santos. RG, sabe aquele zagueiro Neto que jogava no Guarani, hoje é do Santos? Sim. O contrato tá no fim, ele acredita que não deve ficar. Não aprovou o Neto? Eu gostava do Neto. Ele machucou, né? Mas eu acho que o Neto e o Gustavo lá poderiam fazer uma boa dupla. E por falar em não aprovar o Neto, como é que tá o Pelé, hein? Dizem deve ter alta amanhã. É o que se diz. Dizem deve ter alta amanhã. E tava bem. Ainda sobre o Santos, RG. Ainda sobre o Santos, tô vendo matéria aqui no Lance dizendo que o orçamento do Santos projeta para 2015 o limite de 9 milhões de reais para contar com contratações. Quanto? 9 milhões de reais para contratar em 2015. Então o Robinho não fica. Mas o Robinho tem que tá emprestado? Qual que é o lance? Recebendo um turuzinho lá, né? E não é pouco. Não, mas acho que aqui é... Pô, mas 9 mil... Pra contratar, né? Não é, mas 9 milhões, vai contratar o quem com 9 milhões? RG, quer uma... O Henrique custa 4 milhões de dólares. Quanto? O Henrique, 4 de dólares. Meu Deus. RG, quer umas alternativas? Não. Lá no Parque Antártica tem um monte, por 9 milhões. Você leva uns 15, mais ou menos. Eu tenho uns pra mandar pro Parque Antártico. Dá 9 milhões e leva um monte, né? Dracena, Cicinho. Não, Dracena vai pro São Paulo. Dracena não. Vai sim. O diretor do São Paulo. O Ataíde falou. O Ataíde já chegou e disse, conversei com o Muricy, disse que nós não contrataremos Dracena. Se fosse pra trazer um jogador já maduro, veterano, teríamos trazido o Lugano, não seria o Dracena. Você sabe que eu tenho uma proposta pro Ceni continuar no São Paulo, viu? Olha. Na minha opinião, se eu sou um diretor do ou presidente do São Paulo, sabe o que eu faria? Não tenho a menor ideia. Pego a relação dos jogos do Paulista, pego a relação dos jogos da Libertadores e falo pro Rogério, escolhe qual você quer jogar. Sim. Acabou. Mas você sabe, cara, que assim, eu acho que goleiro não pode ficar parado. Meu goleiro tem que jogar, porque senão perde ritmo. Ou ele para, ou ele joga alguns jogos. Deixa ele escolher os jogos que ele quer jogar e pronto, meu. Ele vai ficar treinando, o Rogério não é de ficar em casa. Então, se ele quiser jogar só no Morumbi, ele joga. Então, põe lá a relação dos jogos, como se o São Paulo chegasse até a final do Paulista e até a final da Libertadores. Chegando o Rogério, fala, escolhe qual você quer jogar, o outro joga o Denis e toca o barco. Em tese, parece interessante, mas eu não sei se ele toparia aí uma coisa dessas, não. Eu teria feito isso, algumas pessoas não concordam, mas eu teria feito isso com o Ronaldinho Gaúcho no Palmeiras. Não deu certo, por vários valores, por uma série de coisas. É louco. A proposta... O Palmeiras, mano, ele tava precisando naquele momento... Maldivo e Ronaldo Gaúcho no mesmo time. Naquele momento ele tava precisando de um cara, o presidente chegar e falar, ó, escolhe qual dos jogos você quer jogar, mas só que eu tenho o seguinte, entrou em campo, o Palmeiras tem que ganhar, o Palmeiras tem que jogar bola. Se ele fizesse isso com o Ronaldinho, o Palmeiras devia estar por baixo aí entre o oitavo e décimo do campeonato. Mas é que poderia correr o risco de ficar sem os dois, né? Não, mas o Ronaldo Gaúcho, gente, chegando hoje em qualquer clube, ele vai querer ditar regra. Você acha que o Ronaldo Gaúcho vai se submeter a qualquer tipo de regra? Vai sim. Fez isso no Flamengo, fez isso no Atlético Mineiro. Ele não dita regra. Os clubes que dão a liberdade pra ele, ele nem fala. Mas o Palmeiras... Não fala na mídia, vê lá nos bastidores aí. Não fala, todo mundo que trabalha com o Ronaldinho, o Ronaldinho vive no planeta, velho. Diga. Mas esse negócio aí não dá. Tá chuva legal, parou já. No Morumbi? A drenagem tá funcionando. Pronto, tá diminui certo. A tensão? Tá menos tenso. Tá menos tensinho? Não, cuida da sua vida, trouxa. Tá menos tensinho? Estranho, Cruzeiro e Galo. Galo. Galo ganha galo, hoje? Galo ganha. Vocês acham que a vantagem de 2-0 é... irreversível? Não, é o seguinte, um time campeão ele tem que contar com vários fatores. Acho que os caras estão jogando bola, tiveram muita sorte em Copa do Brasil. Apesar que Copa do Brasil tem uma diferença, né? Nem sempre o melhor ganha, né? O histórico da Copa do Brasil já fala. Teve time pequeno que ganhou, o Palmeiras ultimamente ganhou também, assim por diante. Você vê, mas, né? Mas eu acho que o Galo ganha sim. Se eu tivesse que apostar, eu iria de Cruzeiro. Cruzeiro, e você, mano? Olha, Sombra, eu tô rezando pra esse jogo e pros pênaltis. Tem um esquema de gol fora ou não? Tem. Tem? Agora tem. Porque não haveria esse esquema se os dois jogos fossem no Mineirão. Sei. E diferente do que a Libertadores, que na Libertadores aí na final não tem esse critério. Na final, durante a competição toda, você tem o critério de gol fora, mas na final isso não vale. Na Copa do Brasil não segue essa regra, não. Ainda persiste o gol fora. E eu acho que o Cruzeiro faz 1-0 no primeiro tempo, o jogo incendiar. Sim. No segundo tempo faz 2-0, vai para os pênaltis e o Atlético ganha nos pênaltis. Eu acho que o Galo passa. E você, velho? O Galo é campeão, eu acho. E você, Benji? Eu acho que dá o Atlético. O Galo ganha? Você acha que depois do título brasileiro o Cruzeiro dá uma... Tá bom, os caras devem entrar mordido em campo. Então, mas eu acho que ajuda, né? O cara entra mordido, mas não entra tão pressionado. Ah, e do outro lado não é um timinho, né? É o Atlético. Do outro lado Cruzeiro... tem o maior rival do Cruzeiro. Não, eu sei, mas pô, o Cruzeiro é bicampeão brasileiro. Ah, mas... Ele entra mordido, mas ele não entra com aquela tensão. É a ligação. Você acha que muda alguma coisa o cara entrar mordido? Porque na Copa, por exemplo, o Chiellini entrou mordido, RG. Entrou. Ele tomou uma mordida do Soares e a Itália não ganhou a Copa. É verdade. Mudou o quê? Mudou. Depende muito do espírito de cada um. Né? É o jogo da técnica contra a emoção. Eu acho que o Atlético é um time emocional e o Cruzeiro é um time técnico. Diga, Estranho. Sobra, me permite um detalhe aqui. Eu recebi claro. 58 mensagens chupa mano. 58? Tá assim já? 58 mensagens chupa mano, cara. Lembrando que esse Estranho no Ninho tá aqui. É o Paulo Genaro Verrone, porque ele é o vencedor do leilão de Natal do Estádio 97. Ele fez uma doação de 1.200 quilos de arroz, ganhou... Mas compensou o cheque? Hã? Né? Claro, imagina. Não foi cheque. Nem cheque, é arroz mesmo. Às vezes aí também, você sabe como é que funciona. Nossa, não entregou, é doação, né, em dinheiro. Como diria o Benja, não confia em ouvinte. E o Chupamano bateu, então, o recorde do Estranho? Ele que vai pro arroz, pô. É verdade. 1.200. Então, preste atenção. Você quer também, de repente, ser Estranho no Ninho? É. Participe do leilão de Natal do Estádio 97. Vá no nosso site, 97fm.com.br. Menu de promoções, clique em leilão de Natal do Estádio 97, faça seu cadastro e diga quanto você quer doar em quilos de leite em pó, tá bom? Na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo. A maior doação dará o direito ao seu ofertante de ser estranho no ninho, tá? E mais um ouvinte será sorteado, não importando qual seja o lance. Pode ter sido um lance de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, não interessa. O que importa é você fazer o seu cadastro. Por exemplo, o Paulo Genaro, ele ganhou numa semana como sorteado e na outra como maior lance. Só ele deu 1.200 quilos de arroz e 1.200 quilos de feijão, certo, Paulo? E vou ganhar de novo essa semana. Vai? É mesmo? Desafia qualquer ouvinte bater o que eu vou pôr. Caramba! Ele quer tudo pra ele, que é isso? Ele não pode falar, né? Se ele der... Eu não vou pôr, não. É o desafio! Ele desafiou! Pode ser que ele ponha mais. Eu só vou falar o seguinte, vai ser mais do que o ano passado. Eu queria pedir desculpa. Mais de uma tonelada? Vai ser mais do que o ano passado. Queria pedir desculpa aos ouvintes. Ô, Benjamin, como é que é aí, você? Tem que pedir desculpa pros ouvintes, é uma coisa que me incomoda. Me incomoda esse estranho. Incomoda você começar a me seguir pra ficar falando mal de mim, seu trouxa. Eu vi que eu não tinha. É, você não me seguia, agora resolveu me seguir pra falar mal de mim. Não, por que eu não te segui? Eu fui pôr outra moto aqui. Avião, avião. Vou bloquear. Ô, estranho. Você acreditou uma vez que ele, esse 171 do inferno, ele falou que já gastou até hoje 3 milhões em viagem? Deu pra acreditar, Estranho? 3 milhões, Martinho? E o Sombra tava do lado, o Sombra é testemunha viva. Não, isso é verdade, eu ouvi. 3 milhões. 3 milhões em viagens, cara. Minhas viagens. Não dá pra acreditar nem 3 milhões de milhas. Viagens, essas coisas não dá, moto. Desculpa. É, Estádio 97, poxa, tá frustrado, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também. Vamos falar do Hello Food, ô Benja? Uma dica importante para você que gosta de pedir a sua comida em casa, no trabalho. Com certeza, depois você fala, Dudu. Hello, hello, hello! Hoje é quarta-feira, amigo! E olha, é meio de semana e a Black Friday tá chegando aí. Então hoje é dia de comer vendo aquele futebolzinho sem sair de casa. Afinal, você precisa economizar, né? Hello! Pede pelo Hello Food. Olha, moto, você que não vai ao Morumbi hoje que eu não te dei ingresso, pede pelo Hello Food a comida em casa. E olha, pra você economizar de verdade, o Hello Food tá com uma bela promoção. Olha a promoção pra hoje, hein? Chovendo, dois jogos legais para assistir na televisão. Hoje, quarta-feira, o Hello Food vai dar R$20 de desconto. R$20 de desconto. Olha só a moleza. Para quem fizer um pedido acima de R$40. É isso mesmo. Você assiste seu futebol, pede comida sem sair de casa pelo Hello Food e ainda economiza uma grana para Black Friday. Então, acesse o aplicativo do Hello Food, escolha a comida e coloque o código. Anota o código aí, motinha. HelloBlack20. É, anota aí. HelloBlack e o número 20. Aí é só pedir, mas é só para pagamento online, hein? Então confira se o restaurante escolhido aceita esse tipo de pagamento e bora. Acesse o aplicativo do Hello Food e aproveite este ótimo desconto. Deu fome, amigão? Dá um hello, Zobinha! Muito bem, e Dodô, uma informação, o Dorival vai ser julgado e de repente o Palmeiras pode ficar sem o Dorival nos jogos finais aí do Campeonato Brasileiro, viu? Vai ser julgado no STJD. Desgraça não. Não sei se muda muito, né? Mas... Desgraça nunca vem sozinho. Mas é informação. Isso aí não muda nada. É. O Dodô, e também o pessoal tava especulando aí que talvez o Palmeiras mudasse o jogo, né? O último jogo pro Pacaembu. Já desistiram dessa ideia, vai ser na nova arena mesmo. Porque aí seria ridículo. Sim. Novo estádio. Isso é bizarro, né? Por quê? É. Só faltava seria essa. É bizarro. Né? Mas quer saber, Domênico? Eu acho que é mais vantagem pro Palmeiras jogar o último jogo no Pacaembu. Por quê? Vou falar o porquê. Último jogo, o Palmeiras vai, óbvio, que depender da vitória pra permanecer na Série A. Não sei. O que você menos precisa hoje, Domênico Gato, é porque eu vou explicar o porquê eu acho que, o Palmeiras vai precisar. Sim. Você acha que o Palmeiras ganha do Inter em Porto Alegre? Não acho. Então... Mas se o Vitória ganhar, o Palmeiras não depende nem se ele só ganhar. Então, mas... Depende que o outro perca. Mas tudo bem, mas independente do resultado do outro, o Palmeiras vai depender de uma vitória dele. Depende de ganhar, mas se mesmo ganhando e o outro ganhando, não adianta também, né? É, a única forma do Palmeiras não depender de uma vitória na última rodada é o Palmeiras vencer o Inter e o Vitória perder. Né? Aí o Palmeiras já não dependeria, bom, talvez, aí de uma vitória. Mas eu vou falar o porquê. Mas eu entendo o que você falou. Eu vou falar o porquê. Domênico. Aliás, eu vou dizer uma coisa, mano. Jogo no Pacaembu, o negócio é o seguinte. é o cara que vai pra torcer, velho. É aquele cara que vai pra prestigiar. Agora, o torcedor que vai pra Arena Palmeiras, pode ser que seja o torcedor que vá pra vibrar também, pra ajudar o time, mas muitos dos torcedores que estão ali, que elas vão pelo fato de ser um estádio novo, é aquele torcedor selfie. Na Arena Corinthians tem um monte desses aí. Eu gostava muito mais do jogo do Corinthians, torcedor do Pacaembu. Torcedor selfie. É, aquele torcedor que fica assim, ó, jogo rolando, é pau comendo lá, né, o cara assim, ó, é celularzão, celularzão, tirando um selfie, o bocó, pra mandar pro pai e pra mãe, no grupo da família, tô aqui, sabe? Querendo ou não, é um momento decisivo, é um momento crucial do campeonato. Eu preferi o Corinthians jogando no Pacaembu do que jogando na Arena Corinthians. O Corinthians ainda tá contaminado com esse negócio de torcedor selfie lá também. Era outra vibe no Pacaembu. O Pacaembu era maloqueirado, todo mundo empurrando o time, tá ligado? Já ouvi dizer que tinha mais vibe quando jogava no Pacaembu. Acho que tinha. A identificação era muito maior. Ah, eu entendo, a Arena Corinthians, ela tem uma proximidade do gramado, Sombra, que quando alinhar de fato, aí a torcida parar com essa bobagem, ao invés de ficar tirando foto aí do gesso. É que aparece um telão, mano. Então, essa merda aí. Então, a partir do momento que a torcida alinhar e focar no time, é outra pegada. O Palmeiras ainda vai estar contaminado com esse negócio. Mas é pelo preço também, né, mano? Não, mas independente disso, Não, independente disso. Nossa, o Palmeiras aí, pelo segundo jogo... Coxinha, velho. Não, mas pelo segundo jogo... Essa rotulação... Essa rotulação que o senhor mostra, coloca nas pessoas, é absurdo. Não, mas, ó, eu falei no começo, mas, ó, com relação a esse negócio... Alguém inventa essas porra aí, os caras compram a ideia e vão... Mas é coxinha. Com relação a esse jogo do Palmeiras, eu acho que é muito mais vantagem pro Palmeiras, Domênico, jogar no Pacaembu. O Palmeiras ele não pode ficar à mercê de torcedor que vai pra lá nesse último jogo pra ficar tirando foto da iluminação de LED, tá ligado? Ficar tirando foto do chão que é novo. Então vamos aos ouvintes. Tenho uma opinião. Você concorda comigo? Vamos aos coxinhas, os quibes e as esfigas? Eu entendi, mano, mas eu vou dizer uma coisa pra você além. Esse time aí, esses mequetrefes, não merecem jogar nesse estádio. Concordo. Eles tão ruins. Exatamente. Eles são tão ruins, cara. Ruim. Não, ruins com todos os restos possíveis. É ruins. Mas eles não têm culpa, Domênico. Então, é culpa de quem achou. Mas eles não merecem jogar num estádio desse nível. É, mas Domênico, o jogador é uma vítima também, né? A Palmeiras tá no sub-17 ou sub-20, não sei, disputando aí com o Santos. É primeiro verdade. Jogo foi na rua Javali, meu. Pôs moleque pra jogar lá e faz... Javali. Javari. Soletrando, Mota. Soletrando. Soletro, tonto. Chupa, trouxa. Que isso, seu Mota. Filho, com vergonha. Não seja pode chamar ele de trouxa. Olha lá o filho dele, com vergonha. Filho dele, anda ele é visita. Ah, vergonha ele é visita. Não tá com vergonha nenhuma. Ouvinte é visita, você tem que respeitar. Lógico, ele é visita, ô seu louco. Vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento do grupo Esser, o nome construído com história. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Toca, Asdrubal! Alô! Alô! Quem fala? Oi. Renato. Fala, Renato, tudo bem, meu? Tudo. Renato do que é o nome completo? Renato Pellegrini. Pellegrini. Você não ligou ontem? Ontem, não? Velho. Liguei ontem, a hora que o Pescar Mona tava aí. Tá com saudade, da gente? E o que mudou de ontem pra hoje? Oi? O avião não caiu. É, o avião não caiu, é verdade. Ontem foi terça, hoje é quarta. Você falou ontem, aqui. O que você quer falar hoje? É, eu quero falar aí sobre deixa o falar, Palmeiras, ué. Dodô. Deixa ele falar. Dodô. Palmeiras vai cair ou não, o cara Dodô? Quer falar, deixa ele fala falar. Fala com o Dodô aí. Mas ninguém tá mordaçando ele não, hein? O Dodô não tava tem aqui. Que se expressar, sombra dele. Fala com o Dodô. Fala aí, meu velho. Então, Dodô, o que você acha? Você acha que o Palmeiras cai ou não cai, Dodô? Você acha que já foi ou não? Já foi, não foi. Mas tá bem encaminhado. É. Ah, tá. E assim, olha, se você for analisar os confrontos que... Eu acho, assim... essa última... Restou uma única vaga. Né? Porque eu acho que o Bahia já foi. O Criciúma e mais o outro. Quem que é o Botafogo. Outro? Botafogo. Eu acho que já foram. E resta essa vaga aí que estava até a rodada anterior. Entre Palmeiras, Vitória, Chapecoense e Curitiba. Só que os dois ganharam seus jogos e deram um pulo bem legal com relação ao Vitória. São 4 pontos aí que eles abriram, né? E teoricamente, se você pegar a tabela, eles têm confrontos mais fáceis, vamos dizer assim, né? Do que o do Palmeiras. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir aqui a o Vitória tabela. Joga com o Fluminense e depois joga não, não, não. Vitória, Flamengo e depois joga com o Santos. Isso. Então, Flamengo fora dos domínios não é lá no Rio de Janeiro, porém deve ter mais torcida, mas pra mim torcida não importa, pouco importa nesse momento. E acho que o Flamengo já não quer mais nada com nada, É um jogo pra eles que se perder tá tudo certo, se ganhar legal, se empatar tá tudo tranquilo. E aí o Vitória é vida ou morte pros caras. Quer ver? Aqui a Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro com faixa. Campeão, deve levar em campo aí. Depois, e ainda tem um jogo hoje muito complicado, mesmo que perca esse jogo aí hoje pro Atlético, eu acho que o Atlético deve vencer o campeonato da Copa do Brasil. O Cruzeiro, mesmo assim, deve mandar aí o time em reserva. Não deve jogar titular. Aí esquece. Esquece. Aí... E lá em Chapecoense não é fácil ganhar, não. Brasileiro. Então, eu acho que a Chapecoense aqui deve vencer o jogo, por incrível que pareça. Era um jogo que podia ser muito difícil, porém ficou fácil. O Curitiba tem um jogo mais difícil que o Atlético Mineiro, mas é o Atlético Mineiro que, no meu ponto de vista, tem duas coisas aqui. Se o Cruzeiro ganhar o jogo hoje, ganhando a Copa do Brasil, o Atlético fica praticamente sem a vaga aqui da Libertadores. Aí sim, pro Curitiba vai ser bem difícil e acho que o Curitiba não ganha. Agora, se o Atlético ganhar a taça hoje, esquece. O Atlético joga time misto, reserva, o cacete. E o Curitiba pode ganhar do Atlético mesmo lá no Independência. Entendeu como é que funciona? Então, teoricamente... E o Palmeiras, por sua vez, pega o Inter disputando para permanecer no G4, gente. Exatamente. Aí que tá. E você pega aqui os cinco últimos jogos do Inter. Ele tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Você pega os cinco últimos do Palmeiras, é 1 vitória e 4 derrotas. E o Inter vai jogar tudo. O Inter, é a vida dele, é o jogo, esse jogo. É o jogo do Inter, velho. Então, aí é difícil. A nossa chance, Dodô. Aí é que tá, cara. A nossa chance, cara, é o Vitória empatar com o Flamengo amanhã só. É, empatar ou perder, né? É, na pior, o empate. A situação do Palmeiras tá mais difícil do que você conseguir entrar com droga nos Estados Unidos. É verdade, mas tá difícil mesmo. Você entendeu? Aí você vem aqui pra última... Mas fácil entrar com tijolo de coca nos Estados Unidos, né, gente? O Palmeiras fica na Série A, mas eu acho que fica. É difícil, mano. Eu acho que fica. Mas eu acho que permanece. E aí, vamos lá. Vamos supor que o Vitória vence o seu jogo e o Palmeiras perca. O Vitória fica com 2 pontos na frente do Palmeiras. Isso. Aí, o último jogo é Vitória e Santos lá, no Barradão, na casa dos caras, com torcida toda a favor. O Santos não tá nem aí com o campeonato. O Santos é time grande. O Santos largou o campeonato. Santos numa draga, velho. Numa draga. Aí o Palmeiras vai depender do Santos, no mínimo, empatar esse jogo. No mínimo, empatar. E tem que ganhar do Atlético do Paraná, que também não almeja mais nada. E é o jogo dos caras também. Não almeja mais nada do Atlético do Paraná, mas tudo bem. O problema é que o Santos, o Vitória jogou em casa. O Vitória vai jogar tudo, né? Aí que tá, eu duvido. Eu duvido que o Vitória aí... Domênico, você viu? Nossa única chance, gente, é que o Vitória não consiga vencer o Flamengo. Não vence o Flamengo, é. Aí sim, o último jogo capaz até de dar. Capaz de dar. E o que é lamentável, né? Porque o Palmeiras, o tamanho que é. Chegar na dependência de uma vitória do Vitória, velho. Da mesma forma que eu disse aqui, e vocês não me deram parabéns até agora, nenhum de vocês me deram parabéns, quando disse... Parabéns. Há muita soldada que o Cruzeiro era campeão, porque analisava a tabela. É verdade. Eu analisava a tabela e vocês... Todo mundo falava que o Cruzeiro era campeão. Não. Mas eu dava pra cravar com 100% de certeza. Eu cravei com 100%. Matematicamente falando, se você pegar o programa da limusine, da primeira limusine que eu falei que eu cravei ali, pode pegar lá. Vocês ficaram me falando, olha, mas você cravo. E falei assim ainda no final, cravo e Sombra pode... Sombra chamou você de louco. E pode me cobrar no final do campeonato. Falei ou não falei? Sombra me chamou cobre, você de louco. Falou que você era um retardado. Mas eu estava analisando a tabela, eu analiso a tabela. E louco. Analisando a tabela nesse momento aqui, a tabela... Pode falar. Posso fazer uma outra pergunta pro pessoal da mesa aí? Pode. Pra todos aí. Ontem eu ouvi um pouco da entrevista do Pescarmona. E até entrei aí no ar aí, mas eu tava dirigindo, eu tava meio atrapalhado aí. Você acha, eu acho que o Pescarmona entrando não vai mudar nada, até pela entrevista que ele deu, que ele falou que tem 30 milhões, e ontem acho que o Mano fez um questionamento para ele, dizendo que se o Palmeiras caísse para a segunda divisão, se ele teria o 30 milhões, e ele não soube responder. Aí foi metade. Ele não soube responder e até o Mano falou, ele não tem, então ele tem 3 milhões se o Palmeiras cair para a segunda divisão. E 3 milhões hoje a gente sabe que no futebol não faz nada. Nem 30 milhões. Faz. Não, eu chutei esse número porque... 30 é bom para Ponte Preta. É óbvio, Domênico Gato, é que a gente tava falando a respeito aí de planejamento para o ano que vem, ele falou que ele já tinha hoje, na agulha, 30 milhões, mas que esse número já teria talvez aumentado aí para 40. Tá, mas De Tigres, da onde então, vem? É de parceiros. Ele já tem parceiros aí que colocarem essa quantia no Palmeiras. Será que é a mesma história daquela fabulosa cesta de atletas que uma vez foi feita? Não sei, não, mas... É, esquema... é, parece que é isso. Esquema do Santos. Vai vir outro caminhão de atleta... Então, é o seguinte, não, mas pera lá. É, ele disse que ele tem esse montante aí de parceiros aí que ele já tem engatilhados, Domênico Gato. Sim, sim. É, pra investir no futebol do ano que vem. Aí houve o questionamento aqui pra ele aí se o Palmeiras caísse pra Série A ou Série B. Se haveria esse mesmo investimento. Aí ele ficou em cima do muro e eu falei, não, tá na cara. Ele disse que não sabia. É. Primeiro ele relutou, dizer, não cai. Que não ia cair. Ele falou, bom, mas se cair, mas não pensamos nisso ainda. Então, mas aí eu falei pra ele, Domênico, eu falei, tá na cara pra esse Carmona que não vai ter esse investimento. Óbvio, Domênico Gato, a mesma coisa. Amanhã eu falo, Domênico, tem um projeto assim assado, que é pra tocar lá, vamos colocar, em Nova York. Aí... projeto não dá pra ir pra Nova York, você fala, ó, mano, não dá pra ir pra Nova York, o projeto vai ser agora tocar aqui em Buenos Aires, ou seja, os parceiros que teoricamente eu investi, não vai, os parceiros que eu falei, ó, vai ser em Nova York, mó vibe, não sei o quê, pode ser que os caras não queiram investir esse dinheiro pra aí tocar em Buenos Aires. Aí você vai chegar lá e falar, o Domênico não vai mais tocar em Buenos Aires, aí os parceiros vão, então vai te catar, não, mano. É complicado. Agora, olha, Macarena lá quem tá vocês, sabe, Domênico, tanto vocês... é que até a venda do patrocínio de camisa, quando você tá na Série A, você pede um valor, jogando da Série B é outro. Sim, vocês não perguntaram pro Pescarmona, porque eu também não consegui ouvir o programa inteiro. Vocês chegaram a perguntar para ele ou questioná-lo com relação ao ano que vem? Que é o seguinte, o ano que vem, o Palmeiras recebe, caindo pra Série B, ficando na A, ele vai receber a mesma cota que ele ganha. Isso. Porque isso é o que assegura um time grande quando cai pra... Sim. O Paulo Nobre, ele pegou, quando ele entrou... ele já tinha cotas adiantadas até o ano de 2014. Porém, a de 2015 não tinham pego ainda. E ele não pegou esse dinheiro. Em 2015, você perguntou? Eu perguntei. Porque em 2015 vai entrar uma leva do dinheiro aí da Globo. E não é esse dinheiro que ele tá falando, se perfazendo com esse dinheiro? Não. É outro valor. Não, eu perguntei... Esse montante aí é virar de investidores, é que ele diz, já tem na manga. Perguntei ao Pescarmona se ele sabia o que já tinha sido adiantado das cotas de televisão dos próximos anos. Ele não sabia. Ele diz assim, não sei porque o Paulo Nobre não fala. Ele não fala, mas ele... Bom, pelo menos numa entrevista que eu ouvi do Paulo, ele disse que ele não... Ele pegou até as receitas foram adiantadas até do ano 2014, então ele não mexeu em receita de televisão até agora. Sim. O ano que vem entra a cota total de televisão na mão de um dos dois presidentes. Mas tem que pagar o que está devendo. Paulo Nobre, tem que pagar o que está devendo pro cara. O Paulo Nobre é 10 anos o negócio, 10% da renda. 10% da receita do futebol. Não sei se é do futebol ou do clube, mas 10%. Exatamente. Que foi, meus amigos? Você tá com a mão aí mexendo? Quem empurrou o cara? Você tá todo feliz aqui, porra. O que você aprontou? O que você aprontou? O que você fez? Fala. Palmas, aqui é um palmas. Tem empurrou? Não sei o que você fez. Tem empurrou o cara? Deve ter sido algo legal. Você jogou ele dentro da janela, isso? Tem empurrou o cara? Fala. O que aconteceu? Toca o programa aí, gente. Ânimo. Olha o que hoje ele prendeu o Motinha em algum lugar. Adivinhou? Você prendeu o Mota? Ele não pode ter sido cretino. Ele entrou na sala de reunião, peguei a chave e tranquei o corredor. Tá preso lá dentro. Ou seja, ele não volta pro programa. Meu Deus. Quem soltou ele? Quem é louco? Ah lá, ele tá lá. Quem soltou ele? Olha lá ele. Alguém abriu pra ele. Ah, ele tinha a chave, seu Lazarento. Nossa. Porra, Benjamin, você também, velho. Eu falei, vamos fazer coisa pior. Porra, Benjamin, você também. Ô, Pellegrino. Oi. Ximbica é melhor. Ô, Ximbica, então, olha, obrigado pela sua ligação mais uma vez. Tudo de bom, boa noite, viu, Ximbica? Obrigado, boa noite. Eu quero mandar um abraço, e ontem eu não mandei, eu quero mandar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Aí. É Gilmara, corintiana roxa, mano. Gilmara, corintiana roxa. Então, hoje você bota Gilmara no gol e relembra os velhos tempos, velho. E vamos que vamos. E um abraço lá pro meu, os amigos da Sapucaia lá. Que sábado a gente vai fazer uma festa lá. Sapucaia. Boa. Isso aí. Sacode a Sapucaia, velho. É, o Ben já falou que mora na Moca, morou na Moca há tantos anos. É, morei na Caçandoca ali, perto do Pombal. Que ano que você morou lá? Morei em 87, 88, saí de lá no começo de 90. Então você pegou a época que tinha os balão lá? Óbvio. É? Óbvio, eu era um dos baloeiros mais conhecidos da Moca. Ele derrubava o balão com o nariz, velho. Isso é crime, trouxa. Você lembra do Cissubala lá que morava no Pombal? Lá perto do IPI? Nunca ouvi falar. Hoje eu vou lá no Ângelo comer a pizza do jogo. Vai agora. Amanhã. O Ângelo é coberto. A pizzaria não é aberta. Não, se chegar O Ângelo é coberto? Eu acho que é. Ou a pizzaria é coberta? Não, a pizzaria é do Ângelo. Mas até você chegar lá. Imagina, daqui pra Moca é 5 minutos. É 15 minutos. Que é. Pertinho. Com essa chuva radial. Pega o cotovelo, né, velho? Vai de cotovelo. Um grande abraço, amigão. Tudo de bom pra você. Um grande abraço pra vocês. Vocês são impagáveis aí, Júlio. Impagáveis. Eu venho no carro dando risada sozinho, os caras pensam que eu sou louco. Liga amanhã de novo. Somos impagáveis e o moto é imprestável. É. Tá bom, um abraço pra todos aí. Valeu. Tu é burro, hein, Benjamin? Tu tranca o cara, porra. Você não trancou? Tu é burro, cara. Hein, Não, sim. Fala, Broca. Boa, Broquinha. Durant, hein, viu, tio Aquil? É muito idiota. Vamos aproveitar essa. Legal. Trilha sonora 007, né? É, tem que trilha sonora do... Enquanto o Colíbio é Ledai, o que acontece? Explode aqui. Muito bem. Ô, Domênico, que fim deu Vitória Régia, cara? Banda do Tim Maia? Aquilo era uma orquestra, né? Ah, bela banda, hein? Tocava demais, né? Tocava porque demais. Qualquer ensaio com ele no palco não tinha nada a ver, né? O Tim só fazia com eles, né? Pô, o cara... Não, essa orquestra era demais. Sabe que é uma das minhas frustrações não ter visto um show do Tim Maia, velho. Ele ficava naquela leva. Parece que teve pouca gente que viu, Davi, porque ele não ia, né? Pô, vou te emprestar meu DVD, eu tenho um que é muito... Não, não, DVD eu tenho, mano, mas queria ter visto em loco. Entendi. Eu viu, Benjamin? Tim Maia? Eu vi o Tim Maia no Olímpia. Nossa, que show. Vindo lotado, e realmente, o Tim Maia, no palco, ele era muito chato. Manda, né? Sim, tá. É chato. Eu não sei se ele fazia... Agora, é engraçado uma coisa, né? Quando é um cara assim, que é chato no palco, é drogado, é chato, é isso e aquilo. Quando é o João Gilberto, que manda desligar até o ar-condicionado, ele é detalhista, é exigente. Não, pelo amor de Deus, João Gilberto João não. Gilberto? João Gilberto não, velho. É chato pra caramba. Eu nunca entendi até hoje os caras veem esse João Gilberto. Pelo amor de Deus. Chato, chato pra cacete. Pá, vamos trazer mensagens, fala mensagens. Chato, fala alguma coisa, amor. E Duran, nota, Benjamin. Pô, 9. 9? Adoro Duran. Mas eu gosto de Wild Boys, gosto de Planet Earth, gosto de, pô, Duran demais. Save a Prayer, você gosta? Eu gosto daquela balada Come and Down. É bom. Que tem a Negrona cantando, canta demais. Ordinary World. Pô, eu gosto de tudo. Duran, achei demais. Muitas pessoas foram confeccionadas ao som de Duran. Rota falou que gosta muito de Duran. Quanto mais Duran, melhor. Ah, Duran é legal? É porque ele às vezes fica Duran, às vezes fica Molan. Molan. Verdade, Rota. Vamos falar aqui, trazer as mensagens através do aplicativo de energia, no oferecimento do Grupo Wester, um nome construído com história, também de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. E Peugeot, toda linha 208 com taxa zero, não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Mensagem do Bruno Frício, palmeirense. Sombra, comenta aí com o Dodô se ele viu o vídeo do lance mostrando um treino do Palmeiras. Os caras tropeçam na bola. Horrível. Não vi, mas eu tenho certeza que você tem razão. O Evandro Vilaça. Como o mano sabe dessa história de torcida selfie se ele nunca foi na arena em jogo do Timão? Foi uma vez ele pôs. Você foi uma vez? Falei por você, fez um selfie. Inclusive estava eu no dia da abertura do estádio, coisa que você não deve ter ido. E é melhor você cuidar da sua vida, velho. Olha aí. Que eu acho que da minha cuido eu. Nossa. Mas você expôs a sua vida. Não, mas eu sou uma pessoa pública, minha vida é exposta. Então mas, ele tem o direito de comentar, ué. Ele tem o direito de comentar e eu tenho o dever de respondê-lo à altura. O mesmo Evandro Vilaça? E colocá-lo no lugar insignificante que ele está. Não. É isso mesmo. O Evandro Vilaça diz aqui, fui em 6 jogos do Corinthians esse ano, contra Goiás, Bragantino, São Paulo, Atlético, Sport e Grêmio. Corinthians ganhou todos e a pressão da torcida foi muito legal. Aí ele fez uma série de críticas. Então, é o torcedor selfie. Não, disse o torcedor selfie. Não, mas ele disse que a torcedor foi legal. No Pacaembu não ia. Qual que é o torcedor que você gosta? Aquele que ontem no jogo de futsal quebrou negativo, o pau? Negativo. É o negativo. Que você gosta? Esse não faz selfie. É o que mata, é o que joga pedra. E é que eu acho que você não deve ter visto as cenas. É, a briga começou com jogadores. É. Que deveriam dar o exemplo e não deram. Olha lá, Dudu. O Evandro. O Evandro. Ele disse que você... Sim. É praticamente igual a um animal de quatro patas, o qual eu me recuso a dizer. É o Demon. Falou que você é um moleque de prédio, sabe nada da arena, verdadeiro coxinha. Volta a dizer aqui, o quadrúpede deve ser o pai dele que não se preveniu. Ah, segundo. é o típico torcedor self. É o típico torcedor self, tá certo? Volto a dizer aqui, na minha opinião, o Pacaembu era muito mais legal em termos de clima, tá certo? O que cercava o Corinthians era muito mais bacana. Ah, se sou eu falando. Infelizmente, infelizmente, Sombra, a arena com o passar do tempo, ela vai deixar de ser novidade, esse tipo de cara vai deixar de ir. Mas esse tipo de torcedor vai deixar de ir. Qual o problema do cara aí fazer um selfie e tirar foto? Desde que eu não consigo entender. O que que ele é menos corintiano que você? Desculpa, eu acho que o foco do torcedor é que você não pegou o contexto. Não, é que você não pegou o contexto. Ele é menos corintiano que o outro pessoal. Eu tava exemplificando por que o Palmeiras deveria jogar o último jogo no Pacaembu e não na Arena Nova, tá certo? Porque precisa daquele torcedor que vai pra torcer. É o mesmo torcedor. Não é. O torcedor que fica dando tchau no telão não é o torcedor que torce pelo time. O cara que paga 500 conto no ingresso não é o mesmo. O torcedor tá mais preocupado em levar o cartaz. Galvão, filma eu e não tá nem olhando pro campo, velho. Sabe o que é isso? Isso aí que ele tá falando, essa atrocidade que o mano tá falando. Cidade não, é minha opinião, uma pessoa que frequenta estádios. É, eu vejo. Uma pessoa que é de arquibancada. Quantos jogos o Corinthians foi na arena? Mas eu não Por que não foi? Ah, tá. Beleza, não, então. Fecha a janela. Mas em algum momento, eu não tenho nojo, muito pelo contrário. Pra mim é longe, às vezes não dá o horário, tá, mas eu irei, sim. Agora é o seguinte, em 2018. Isso que o Mano tá fazendo e sendo... da Copa do Catar. Peraí, Itaquera é longe, Benjamin? A diferença é que eu não sou hipócrita e demagogo com o senhor. Que só foi num jogo onde o Corinthians perdeu e fica aí cagando regra pros caras que vão. Peraí, não terminei. É a minha opinião. Isso não tô cagando regra pra ninguém, tô falando a verdade. Isso que você fala. Isso que você fala. Inclusive o senhor que é coxinha. Isso também. Que você fala é retrato do Brasil. Ele é a cara isso, do coxinha. O Mano hoje é o retrato desse país. É. Porque se nesse país se criou nós contra eles. Por que nós contra eles? Agora Mas o Mano é quem? É nós ou eles? Depende. É o Nordeste contra o Sul. É o rico contra o pobre. Agora é o seguinte, o cara não pode ir ao estádio, tirar a foto e dar um oi pro telão, porque ele é menos corintiano que seu mano, que nem vai. Agora, quem não vai é o senhor, que nunca pisou lá. Eu fui ver Brasil e Croácia. O jogo do Corinthians, o Brasil se lixe. Eu fui. Mas você foi todos? Eu fui. Quantos? Eu fui. Quantos? Fui 100% a mais que você. Mas quantos? Hã? Quantos? Quanto você foi? Eu não fui. Quanto você foi? Fala da tua boca quanto você foi. Eu fui no primeiro jogo, Corinthians e Figueirense. E depois? Aí eu trabalhei pra caramba e não consegui. Tá, então, trabalho, velho, diferente de vocês. É engraçado aqui, aqui é o seguinte. Aí o cara que vai no estádio, que dá um tchauzinho pro telão, que dá um selfie, vai tirar foto, esse pro Mano não presta. Tipo o torcedor da paz. Esse não presta. Não tô agora, falando que não presta, agora, tô falando que não agora, torce pelo time e não vai ajudar em nada. Agora que o invade CT, o que vai lá pra brigar... Você ouviu eu defendendo esse tipo de gente? Sempre. Você ouviu eu defendendo esse tipo de gente? Sempre. Então, o eu nunca vejo a sua veemência pra criticar eles. O senhor precisa, então, de um cotonete, tá certo? Inclusive, tem aqui uma declaração do Rodrigo Tomás, do Mercado Gato. Ele falou, você está certo, mano. Já fui algumas vezes na arena e sempre sofro com os torcedores de geração selfie. É normal, velho. Então, o negócio é o seguinte... É o nós contra eles. Não é nós contra eles. Você fez um exemplo esdrúxulo, mas sempre houve um apartheid dentro do estádio, que a arquibancada sempre foi discriminada, inclusive por pessoas da mídia. Tem alguma reclamação aí do sinalizador, dos que levaram o sinalizador? Não. Esses aí já foram identificados. Não, reclamação. Não, mas não tem que ter reclamação. Esses tem que ser torcedores. Tem que ser homenageado, RG. Assim, errado é o cara que leva um celular esse pra fazer tá a foto. Diz que sofre com quem faz selfie. É chato quem faz selfie. Quem Velho, leva mas os idiotas que acenderam os sinalizadores, eles foram identificados todos, e o Corinthians não todos. Vai perder sim. Isso, podia ter e o Corinthians um não vai selfie, perder mais. Mas eles acenderam um sinalizador. RG, diga. Eu sei que não tem nada a ver com as mensagens que estão chegando, nem com a discussão selfie, coxinha, arquibancada. Entre ambos. Os coxinhas se defendem. Faz uma notícia que, de repente, pode ser agradável pra você. Não vá me dizer! Não, olha, talvez você vai querer. Um cientista francês que criou uma pílula que a pessoa toma, e ao tomar essa pílula, os gases passam a ter cheiros melhores, cheiros de chocolate. Olha isso, legal, hein? É, os odores passam a ter cheiros... Vai poder soltar bufas. Legal, embaixo do da coberta, ó. Você daria, por exemplo, aqui no estúdio, pra quem você daria essas pílulas? Portuga. Portuga. Nossa, velho, tá peidando. Oh, mas o Portuga, mano. O Portuga tá com uma jaca, mano. O Portuga tem que fazer cocô no tanque, mano. Ele não cabe mais no vaso, mano. No tanque? Imagina o peito do Portuga. Uma Portuga, bomba tome. O Portuga, você tinha sentado no banco do prédio do velho. Oh, só até o quarto andar. Um dia a gente tava chegando aqui pro programa, velho. Aí deu uma escapada, aqui depois sentar. Foi? Escapou. Com efeitos sonoros e tudo? Quê? Sabe quando sobe aquele pirulito? Mas tá lá. é um cientista francês. Vamos pedir para que Patrícia peça você mandar essas pílulas. Patrícia deve estar na parada. E você vai sentir cheiro de chocolate da próxima vez. Graças a Deus. É. Olha. Chocolate amargo ainda, hein? Que é o pior que tem. Há quem goste. Ah, muitas pessoas gostam. É crescente o gosto. Detesto. É impossível. Legal, eu gosto. Detesto. Chocolate tem que ser doce. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Você não vai descer do carro, bater boca, só por causa disso, né? Nem precisa. Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu automóvel, não deixe jamais de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos falar também da Paulo Ar, mano? Opa, vamos lá, mano. É, Portuga. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigo? Tem que falar com a Paulo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Paulo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier, amigo? É sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, no planeta inteiro, na galáxia inteira. Porque existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão, nada mais, nada menos, inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Você é um monstro. E pra você, amigão do... amigão ouvinte do Estádio 97? Sim. Domênico Gato, a Paulo Ar e a Carrier estão dando um baita presente. É um baita presente de Natal. Baita prêmio. Não é qualquer presente, é um baita presente. Baita prêmio. É um raio-wall de 9.000 BTUs, nossa, cara. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ao ar na sexta-feira, tá bom? Eu faço três perguntinhas básicas, se você acertar, você leva na hora um raio-wall de 9.000 BTUs da Carrier. Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Paulo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Paulo Ar Condicionados, você entra no clima, amigo! Tá certo! É, vamos a mais ouvintes? 3284-7097, 3284-7097. Vamos aos ouvintes no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Você gostava de Duran Duran, estranho? Gosta ainda, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O que você gostava que o Broca toque? Eu sou meio clássico, eu faço de Queen, eu gostava de Raul Seixas, eu dava uma variada. Eles tá ouvindo, certo. Né? O Broca ainda vai fazer o... vai te satisfazer ainda hoje. O gosto do ouvinte. É. Tá bom? Aí você já deixou o Mota preocupado. Também. Você falou que o Broca vai satisfazer o cara, o Mota já... Também não gostei muito, não. Mota não gostou, já ficou preocupado. Não, esse papo aí... Toca, Asdrúbal! Esse já foi pro saco. Caiu, mano. Eu ouvi, viu? Ouviu, eu, trouxa. Oba, por que bar, meu? Ah, por que nem, bar? Nem pergunto. Alô? Peraí que vamos prender a linha de novo aqui, que deu zica. Agora vai, agora vai. 3284-7097. Alô? Alô? Quem fala? Flávio. Olá, Flávio, tudo bom, meu? Bem, vocês? Baixa o volume do rádio, por favor, Flávio. É, não é o rádio, é o volume. É Flávio do que é o nome completo? Flávio Teles de Pontes. Teles? De Pontes. De Pontes, de Pontes, tá bom. E quantos anos, hein? 3.5. RG. Hoje 3.5, hein? É, eu acho que ainda dá pra fazer uma fezinha, se tiver loteria aberta. Pezinha do quê? Telecena, sabe aquele? Ah, sensacional! Ai, muito bom. Pode comprar, viu, Engenho? Gostou, Silvio? Gostou? Você ganhou mais ou menos pontos? Ah, podia me chamar, né, Silvio? Mais ou menos pontos. Vender uns trocos lá. No fim de semana eu já ganhei na Mega Sena 67 milhões cada um, velho. Nossa, o cara jogou sozinho, dois mil réis. O cara ganhou 67 o, mil. Que ganhou só, o que ganhou dois só? R$2.000 ou R$2.000? Não, R$2.000. Não, foi lá, fez o bilhete. O... Seis números. 67 milhões. Seis números. 67. E levou pra casa 67. Tem um no Lava Jato aí que só pra devolver 97 milhões de dólares. É. Gerente. É, melhor cara, gerente. Melhor cara, cara, gerente. Você sabe, Sombra, ontem eu tava lendo um negócio, esqueci. Ah. Aí eu falei, pô, a gente perdeu tanta noção do dinheiro. Eu tava lendo aquela notícia do negócio de suborno da FIFA, da Copa do Catar. Aí aquela mulher que denunciou e tal. É, propina de 5 milhões de dólares. Aí na hora eu tava lendo, eu falei, caraca, hein. Ah, tá uma pobreza lá, né, os negros. 5 milhões, né? Pô, 5 milhões de dólares, tá mixaria. Pô, 5 milhões de dólares é uma fortuna. É uma fortuna. É que a gente compara com o que os caras roubam aqui. É. Aqui foi 10 bi. Não, a movimentação 10 bi, né? Imagina. É. A movimentação. Ali, 5 milhões de dólares parece dinheiro de pinga na frente desse cara. Mas né? O que tá legal. Você vê que nisso nós somos uma potência. Sim, o que tá legal é a briga, né? Pra não divulgar nome de político. Né? Isso é que tá legal. Tá bom, velho, e qual que é o bairro semana? Abaixa o volume do seu rádio, por favor, Flávio. Por favor. Penha, Penha. Penha. Penha. Eu morei perto do Tico Atira. Penha. Lembra do Penhalapa? Penhalapa. Lembra daquele time do. E tem um time no Uruguai muito famoso, né? Que é o Penharol. Ah, sensacional. Essa foi boa. Perdeu a Libertadores pro Peixe. Penharol. É. Ô, velho, e o time? Pera, Mota, você tem um entendeu? Uniforme bonito, Penharol. É o uniforme bonito. Amarelo, amarelo e preto. Mota, né? Não entendeu, estranho. Explica aí. Ele tá me perguntando. Não entendi. Penha, Penharol. Mota. Ô, velho, qual que é o time? Todo poderoso Timão. Chupa! Ah, mano. Coringão, mano, Coringão. Manda ele calar a boca. Mano. Manda ele calar a boca. Olha lá, Corinthians, quer ver? Ele vai falar alguma coisa? Ô, amigão, fala o mano. Ah, entra São Paulo e Palmeiras, ele, ó, porrada! Aí ele fala, dá opinião. Não. Corinthians fica na dele. Ele só contrapõe não, o que o mano não, tá falando. Não, mas ele mano, tem opinião sobre Corinthians? Não tem. Lógico que ele não vive Corinthians. A minha opinião. Acha o volume do rádio. A minha opinião hoje, dia 26 de novembro, é a mesma de 26 de agosto, 26 de julho. Esse time do Corinthians é o Guerreiro. Se perder o Guerreiro, perdeu 70% do time, ué. O que, é que eu faço? E por falar no Guerreiro, amigão, o Guerreiro tá meio enjoado aí pra tipo, renovar o contrato com o Corinthians, meu. E aí? Se você fosse o Mário Gobi, você renovaria a qualquer custo ou você mandaria o Guerreiro passear? A qualquer custo, não. Mas se for verdade, esses 30 milhões de reais ou de dólares, eu não sei o que falar aí, eu renovaria com o Guerreiro, porque isso aí já está somado salário, passe dele, ele já está adaptado ao clube. Tentaram trazer o Nilmar no meio do ano. Meu Deus. A grana que iam pagar pelo Nilmar mais salário, tenho certeza que ia dar muito mais do que esses 30 milhões do Guerreiro. Gabriel, esse River, o River Plate que é pelo Lucas Prato. Não, esse aí é o Vélez. Desculpa, o Vélez, 4 milhões e meio de dólares. Ok? Quanto dá 4 milhões e meio de dólares? 10 milhões de reais. No mínimo, não, 10 ou 11? Não, dá mais. Dá mais. Aí você vai ver o salário. Abaixe o volume do rádio. Aí você vai ver o salário do cara, multiplicar um contrato por 5 anos, quanto vai dar? Mas o Corinthians ele tem um caixa em dólares, ô Benji, na época que tá 2,30, na época que a gente foi pro Japão. Tem um caixa em dólares? É, um caixa em dólares. Avisa os caras, se eles souberem disso aí. Você vai pagar. Avisa 30, os caras, que nem eles sabem onde tá esse caixa então, aí. Então dá esses 10 aí. Mas o negócio é o seguinte, ó, amigo, eu tô achando aí que tá faltando talvez aí um pouco de consideração do Guerreiro, mano. Adoro o Guerreiro, adoro. Cara, pra mim é um semideus. Não, não daria. Daria. Deixa a Bárbara fazer o bagulho. O negócio é o seguinte, com relação ao Guerreiro, eu acho que o cara é um semideus. O cara ele ofuscou a maioria dos jogadores brasileiros, tá certo? Ele conseguiu chegar onde muitos não chegaram, onde muitos tentaram e jamais tiveram a possibilidade. O cara foi com o Corinthians ali pro Japão, fez gol, foi decisivo nos dois jogos, enfim. É um monstro, adoro o Guerreiro. Mas eu acho que tá faltando um pouco também aí de consideração dele para com o Corinthians. Eu vou falar o porquê. O Guerreiro, Sombra, é um cara que se ele tivesse um mal súbito aqui na Praça da Sé, ninguém há um ano atrás, ele ia ser enterrado como indigente aqui. Tá certo? Isso, ninguém conhece, é verdade, ninguém conhecia o Guerreiro, mano. O Corinthians revelou o Guerreiro não pro futebol, pro mundo. O Guerreiro tá certo, não tá pedindo nada demais, não. E nada tá demais, vai pro inferno. É, vai pro inferno. É o que então vai, o negócio é o seguinte, amigo. O Corinthians ele tinha oferecido 3 milhões de dólares, mano, por 3 anos de contrato. Isso aí já quanto é 1 milhão de dólares aí, fora o salário de 500k por mês que o cara vai receber, mano. O cara ganha 500k então, pra jogar bola, Domênico. Tá bom pra diabo. Ô, amigão, o negócio é o seguinte. Fala aí, Flávio. Então, dizem que o Elias ganha mais que isso. Dizem que é quase 700 não, mil que o Elias não, ganha. Não, não. É mesmo? O Elias ganha o teto, velho. O Guerreiro tá pedindo ninguém no Corinthians, ninguém no Corinthians... Você acredita nesse teto? O teto do Corinthians hoje é 518 mil reais. Como que você sabe que esse detalhe de 500 e... De 18? Porque o 18 é da nota, é o imposto. Só? Então tá bom. Que nota então, assim, é essa? Só um contrato do Elias, mano, só um contrato do Elias aí, 518 mil reais sim. por mês, mais o, acho que é 7 milhões que pagou pro Sporting. É, quanto que dá o Elias ficar feito um molambo andando no meio do campo? Mas é que tá, amigo. Eu fui ver os três últimos jogos do Corinthians na Arena. Os três últimos da Arena. Inclusive, depois, se der, eu gostaria até falar da Arena também. Os três últimos jogos da Arena eu fui ver lá do Corinthians. Ele parece um molambo andando no meio campo. Você vê o Guerreiro. Até o Renato Augusto corre mais que o Elias, cara. Mas aí o... você acha que o Guerreiro olha pro lado, vê o Elias andando, ganhando o que ganha, ele não vai querer ganhar a mesma coisa. Mas o amigão. Mano, eu sei que você quer falar sobre isso. É que ele quer falar também da Arena, então deixa ele falar logo. Porque falta pouco pra participação dele. Aí você comenta tudo de uma vez. Tá bom. Mas fala aí, Flávio. Não, é porque... Eu queria dizer o seguinte. Eu não pude ouvir, devido ao rádio que tá falhando aqui na região que eu estava, né? Eu não consegui ouvir os comentários do Mano sobre o pessoal da Celso. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu comprei, de quando eu virei sócio, eu comprei 8 jogos na Arena, consegui em 6, 2, infelizmente não consegui. Mas é coisa de outro mundo ir pra lá ver jogo. Assim, tem um nome na cadeira, no seu lugar, na sua cadeira tem um nome lá, a etiquetinha com o seu nome. E de metrô é muito fácil, pra quem tá ali na Penha, acho que também pessoas que vieram de outra região. Se você for de carro, também é muito tranquilo, você pode parar ali no shopping. E o pessoal que senta nessa região da Selfie, que você tá falando, o pessoal, eu já vim até recolher lixo. Foi a primeira vez que eu fui no estádio, não senti cheiro de maconha no estádio, cara, impressionante. Até o pessoal do Bando... Mas sobra o apetite, velho. O cara já sai com fome, moto. O cara já manda quatro pernil, mano. Termina, amigo. Vai, amigo. Não, tô dizendo, até o pessoal fumando, o coordenador vem, orienta o cara que não pode fumar lá dentro. Assim, você chega no você chega... O cara falou que não pode fumar maconha aqui? Eu quero ver na organizada falar isso. Não, é isso que eu quero chegar. Embaixo do bandeirão. É ridículo. Você olha pro estádio bonito, estádio novinho, você olha na organizada sem cadeira, cara. O pessoal sem cadeira. Não é que você sai pra fora do estádio... O pessoal arrumando confusão, brigando com aquele pessoal vendendo cerveja, vendendo refrigerante. Opa, pessoal, o que está estragando, na verdade, aí eu concordo com o Benja, ainda é o pessoal da organizada. Se não fosse o pessoal da organizada, seria um show ir pro estádio ali. Tá? Não, mas, ô amigão, com relação ainda às cadeiras, só palma. Muitas vezes as pessoas falam aí que hoje, para que você possa, talvez, adentrar um estádio, uma arena nova, moderna, etc. E tal, isso aí tem um custo. Então eles atribuem talvez aí o conforto, etc e tal, para poder aumentar o preço dos ingressos. Num setor em que as pessoas ali assistem o jogo de pé, que é o setor atrás dos gols aí, tanto na arquibancada norte quanto na sul, eu acho que não tem a necessidade mesmo de existir cadeira, porque o cara não vai sentar. E com isso, pelo fato de não ter cadeira, você consegue baratear o preço do ingresso. Com relação a esses imbecis aí que às vezes saem, quebram tudo, arrumam confusão, eu concordo plenamente com você. Esses caras, eles não têm que estar longe dos estádios, eles têm que estar longe da sociedade, porque esse mesmo vagabundo é aquele cara que vai pôr fogo em ônibus, é aquele cara que vai te matar por um motivo fútil no trânsito, entendeu? É o mesmo tipo de bandido, mas eu acho que não dá pra generalizar e falar que todo mundo que tá naquele setor ali, tanto na arquibancada norte quanto na arquibancada sul, e colocar todo mundo como criminoso. Como também não dá pra generalizar que o cara que vai pro estádio quer se divertir pra fazer um selfie é menos torcedor que o outro. Mas eu não falei que... falou. Não. Você tá criticando negativo. O cara que vai... Você elogia o que mata e critica negativo, o que vai para negativo, é que você mais uma vez deturpou o que eu falei. Mas é natural que um setor de arquibancada incentive muito mais o time do que o setor de numerada. Isso daí é óbvio. E não adianta você querer contrapor isso, porque isso é um fato. Mas não é mais torcedor que ou menos do que outro. Mas eu acho, é que você não pegou o bonde andando. Você pegou o bonde andando e você tem que sentar na janelinha. Não peguei. O que eu disse com relação aí ao torcedor aí que vai para incentivar... Foi no caso do Palmeiras jogar o último jogo no Pacaembu. Eu falei, o Palmeiras precisa muito mais daquele torcedor que vá pra apoiar o time, vá pra talvez aí ser o 12º jogador, como muita gente gosta de frisar, e eu acho que a torcida tem esse peso sim, do que o torcedor que vai lá pra ficar calado tirando foto. O Palmeiras não grita e bate naquele que não quer gritar, né? O Palmeiras não está... Não concordo. Fale por você. Não coloque palavras na minha boca, porque você tá deturpando o que eu tô falando. O Palmeiras não tá pra cair. Aí tem um monte de jegue aí que vai gritar em você. O Palmeiras não tá pra cair por causa da torcida, muito pelo contrário. Muito bem. Olha, o debate é importante, mas não temos mais tempo pra continuar. Flávio, um abraço pra você. Boa noite. Boa noite. boa noite. Só falar com o Dudu, uma coisinha rapidinho. Sim. É o seguinte, no começo da gestão do presidente do Palmeiras, Léo Nobre, quando ele trouxe o Gareca, trouxe os argentinos aí, eu torci muito que desse certo, porque... Mas deu. Ele mudaria o futebol brasileiro, trazendo bom, barato e ainda com essas cláusulas que ele colocou, de produtividade, não sei o quê. Tá. E daí não precisaria pagar tudo isso que vai pagar pelo Guerreiro. Não existe bom e barato. Existe um achado aqui, outro ali, mas bom e barato existe. Existe promoção. O ruim e caro existe. Bom e barato existe. O Guerreiro mostrou que dá pra existir esse termo, sim. O Corinthians comprou o Guerreiro por 3 milhões de euros e o cara tá valendo... Mas não podemos dizer que é barato. Não, mas não é barato. 3 milhões é barato? 3 milhões de euros hoje pelo jogador do Atlético Guerreiro? 3 milhões é barato. Olha, estamos chegando no final do programa. Flávio, obrigado, cara, pela participação. Boa noite. Boa noite, abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, no oferecimento do Ticket Alimentação de Natal, mano. Sombra, você já notou que o mercado tá sempre mudando, né, amigo? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá aí panguando, tá moscando, velho? Agora, amigão, para manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aquele presentinho que as empresas davam antigamente. Aquela cesta lá cheia de fubá, lentilha, molho de tomate, milho, velho. Você vai fazer o que com uma porra de uma lata de milho, velho? Fala com teu chefe aí, velho. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidades para sua empresa e, é claro, um Natal muito mais animado para todo mundo. Com ele fica fácil preparar aquela baita ceia para toda a família, ou churrascão para toda a galera. Isso porque ele traz centenas, milhares, milhares, milhares, milhares de estabelecimentos credenciados Ticket, cara. Para isso, RG número 2, ó, o Benjamin tá animadão porque o Zé vai dar um desse para ele, mano. Seus funcionários vão escolher onde, como e o que eles vão comprar, cara. Esse é o Ticket Alimentação de Natal. Agora a sua empresa pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros, cara. Anotou aí? Você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E tudo isso com frete grátis, hein? Pronto para mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Vou repetir, hein? tanatal.com.br. E contrate já! Eu ouvi Outback. Ouviu? Que delícia, hein? As pessoas... Ué, não tem nada a ver com essa divisão de torcidas, mas no Outback, as pessoas se dividem em dois times. Viu? A galera que gosta dos pratos salgados e o time das pessoas que preferem os doces. E no Outback, as duas torcidas têm espaço garantido. Faz o seguinte, depois do prato principal, peça a Cinnamon Oblivion, um sorvete de creme coberto com nozes crocantes, sobre um mix de cinnamon apples e croutons de canela. Sobremesa exclusiva da casa. Deu água na boca, né? Então corra pro Outback, explore o seu momento Outback. Agradecer aqui a presença do Estranho no Ninho. Sim. Estranho, que ganhou aí o direito de ser Estranho no Ninho, participando do leilão de Natal do Estádio 97. Fez aí uma doação imensa de 1.200 quilos de arroz, né? Também doou feijão. Paulo Genaro Verrone, obrigado pela sua presença. Valeu, Sombra. Obrigado, Boçada. Olá. Um prazer ouvir o Estádio 97 todo dia à noite aí. É nóis. Valeu, cara. Parabéns aí, vamos estar junto no navio, hein? Parabéns. Com certeza. 26 de fevereiro. Por último, chupa mano. Boa. Mandar um abraço aqui pra galera da DZL do Citibank aqui, o Tropeço, o Anão. Tropeço? O Marcelo Roberto, Zé Gotinha, Noel Rosa, Madruga, o Mudo, o Ducati, o Joinha, o Zé Bonitinho, a região da Zé Bonitinho. O Nork Vícios e Zonata. Boa. Obrigado aí pela audiência. Deixa eu mandar um abração aqui também, RG. Manda. Pro Celso, lá do Sema, aí na Moca, mano. Valeu, Celso. Ouvinte nosso aí, Emilianos. É nóis. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 foi o Proteção de Varanda de Prédio. Ô, mano, o Mr. Santa mandando aqui dizendo que morreu a rainha do forró, a Clemilda. Clemilda. Quem é essa, mano? Não sei. Essa Clemilda aí... A do seu delegado prendeu o Tadeu. Essa Clemilda aí, ela fazia trocadilhos com a música. Ah, era bem engraçada as músicas. É verdade. Ah, que pena, então. Fazia umas músicas assim, era mais no lado humorístico. Nossos sentimentos. Quem ganhou a camiseta foi o protetor de varanda de prédio. Quem? Sabe aquelas teles de proteção? Teles de proteção. Ah, mas olha, eu sabia que você ia salvar a hora no final do programa, hein? Flávio Teles de Pontes. Flávio Teles ganhou a camiseta do Estádio 97, produzida pela Fit. o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné, bonés Vista Aérea. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30 da tarde. Espero eu, feliz pelo meu São Paulo, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tudo de bom. Até mais, tchau. Agora o Club Tronic Energia é 100% internacional. De domingo a sexta, a partir das 10 da noite, os maiores nomes da EDM do planeta mixando na única rádio eletrônica do Brasil. Tiesto, Nick Romero, Adwell, Carl Cox, McKnight, Denis Coyo, Mogwai, Armand Van Buuren, Gregor Salto, Mastic Soul, Sander Van Dorn, Toca Disco, Club Tronic.